Oi, cara, tu frequenta as festas da panela de São Paulo? Não, mano, eu nem saio de casa, velho. Minha vida é uma eterna quarentena. Olá, meus caros, novamente um podcast especial, novamente um podcast contar com a participação de membros da comunidade do Cartola. Dessa vez trago aí o Ícaro, o primeiro otaku a pisar aqui nesse podcast. E o Yuri novamente estar participando deste podcast. Espero que vocês gostem, porque ficou bom e porque, cara, você dá um trabalho do caralho pra editar, porra, dá puta trabalho. Então escuta essa merda aí, porra, escuta essa merda, escuta esta merda. Tu gosta de anime, né, cara? Tipo, não sou otaku, mano, mas eu gosto. Não sou otaku, mas já assisti todos os episódios do Naruto, do One Piece. Não, só Naruto, mano. Desses famosão, assim, que tem uma caralhada de episódios, só Naruto que eu assisti. Tanto eu já assisti uns que não são famosos. É, mano. Ah, então eu tenho uma péssima notícia pra ti, cara. Tanto é sim, cara. Tanto é sim, cara. Eu sou otaku, porra. Qual, mas qual que é a definição pro cara ser otaku? Tipo, assistir esses animes que ninguém conhece, velho. Só o cara que chega, ó, mano, a galera tá falando de Naruto e Dragon Ball, aí chega o cara, ah, tem aqui o Horanmei. Mas eu não sou, tipo, fã extremista de conhecer tudo, de consumir a cultura. Tipo, eu gosto, tá ligado? Ah, o meu desenho depois dos 12, pra mim já é. Ah, nada, que nada, pô, eu tô com 26. Ah, eu acho que não, mano. Comecei porque é o seguinte, tem vários desenhos top, mano. Hoje em dia tem até desenho pro adulto, tipo o BoJack Horseman. Ah, agora tu me pegou, agora tu me quebrou mesmo. É, adulto... É desenho não, japonês. Ah, tá, japonês? Isso. Ah, não sei, tipo, Death Note é uma parada mais madura, assim, que não é tanto de criança. Acho que, sei lá, mano, também não tem nada a ver, pô. Que nem, não, eu sou adulto, tipo, eu gosto pra caralho, mano. Que nem eu assisti A Viagem de Chihiro, que é do Estúdio Ghibli. Foda pra caralho, mano. Ah, o cara sabe até o nome do estúdio, cara. Vai tomar no teu cu. Você é Bandai, né? Bandai. É. Que é do Dragon Ball. Não sei nada disso, pode aí, crer, cara. Que faz Dragon Ball, que é um dos mais gigantes, né, mano? Do Japão mesmo. É porque também passou na TV Globinho, foi. Teve alcance mundial. Avatar é anime? Pô, mas... Avatar não é anime, mas é, tipo, é americano. É americano? Mas é inspirado, tá ligado? Ah. É americano, mas é inspirado. Ah, eu vejo o Avatar. Hoje em dia eu tô vendo pra melhorar o inglês. Que é mais fácil tu aprender inglês vendo coisa de criança, que é só bem devagarzinho. Sim. Eu também acho que eu sou dessa teoria também. Pode crer, eu não conhecia. Porque quando você assiste, tipo, uma parada que é... Esqueci o nome que fala agora, mas é livre. É, a linguagem é mais simples, né, mano? Sim. É melhor pra você pegar as coisas. Tipo, você assistir, sei lá, um CSI, que é uma... Que tem um monte de termo técnico, um monte de coisa. Aí fica mais embaçado. Eu vi aquele filme do... Da Dolly, aquele peixinho lá. Porra, eu vi todo ele tranquilaço, cara. Pode E crer, né? também a imagem, ela dá muito... significado, tu consegue associar as coisas. Normalmente num filme que tem um Sim. diálogo, filme, digamos, entre aspas, né? Tipo, não de criança, tu vê o diálogo não. A imagem ela não transparece o diálogo, muitas das vezes. Agora E da tem criança um não. estudo, essas produtoras aí americanas, tipo a Pixar, eles têm todo um estudo porque assim, os personagens dele geralmente não são humanos. É o peixe, é um cachorro. É, sei lá, o monstro, no caso do Monstros S.A., então eles têm todo um estudo de feição pra humanizar, tá ligado? Os personagens que entra nisso aí que você falou, tu consegue entender só assistindo, não precisa nem entender o que eles estão falando. Sim, isso é muito bom pra aprender inglês, cara. Eu acho, pelo menos, sei lá. Pelo menos pra mim tá funcionando pra caralho isso aí. Eu vejo o Avatar, né? Porque é fácil, porque eu queria ver. Quando criança eu vi na Globo, mas eu vi muito pouco. Só os que passavam na Globo, que acho que foi só a primeira. Nem sei. E também a Globo é uma merda. Os desenhos não tem em ordem certa os episódios. A lenda de Yang, eu não assisti tudo. Eu só assisti o da Korra. Da Korra eu assisti inteiro. Que tinha na Netflix. Qual que é esse aí? É Avatar, só que é a lenda de Korra. Que ela é o Avatar que vem depois do Yang. É uma mulher? É, ah, uma mas aí mina. Não dá. Ah, mas não dá aí. Caramba, eu tô... É um desenho, mas porque é do sexo feminino, o cara não. É, Não, os isso aí tem caras o. é medital extremo. Eu comecei a ver o The Gang na Globo mesmo, depois passei pra ver na internet. Eu não lembro se eu terminei ou não, mas é da hora. Mano, não sei, tipo, vocês, eu nunca assisti TV Globinho, mano. Eu era bom de companhia, velho. É, mais ou menos. Eu passei pro Bom Dia e Companhia pra pegar aquela. Quando passava Super Choque, X-Men, qual era o outro? Ah, Liga Bom da Dia e Justiça? Companhia passava vários, né? Da Liga da Warner, então, Justiça. passava da Warner, da Passava Baby. Hanna-Barbera. Nunca curti Nossa. muito, tipo, os desenhos da Globo, mano. Ah, eu Nossa, eu curtia revezava. Baby Looney Tunes, do caralho. Eu Baby Looney revezava os desenhos, eu via. Ah, agora vai ter um filme, um desenho melhor na Globo, eu vejo a Globo. Ah, agora vai ter melhor do SBT, eu vejo SBT. Não tinha assim, ah, olhar só TV Globinho ou só Bom Dia Companhia. A única coisa que eu assistia na TV Globinho era só o Dragon Ball, tio, que era meio-dia. A única coisa. Ah, deixa eu ver, na TV Globinho eu peguei aquele Bambu Luar ainda. Qual que você? Vocês lembram? Bambu Luar? Nem sei o que é isso, mano. Vocês não assistiram Bambu Luar, mano? Bambu Luar, tá pra chegar? Nananana. Ah, o Era tipo bom é um que se latim. tu cantar a musiquinha, eu vou entender. Me explica como é que era o desenho, ô merda. Vou entender só pela música. Era um live action que eles faziam numa cidade, tinha um parque, era com humano, não era desenho. E daí tinha os personagens ruins e os bons, né? Daí eles só faziam. Agora entendi. Ah, tá. Agora entendi. O teu uma cidade, uma praça, com os personagens bom e ruim. Agora. Ah, tá. Não Esse aí, entendi pô. porra nenhuma. Eles mexiam com magia. Era de magos. Algo assim. Vê lá depois, bota Pô, no aí YouTube Caverna do Dragão que tu tá falando, não é não? depois. Também era massa, mas não é Yu-Gi-Oh! Era do Bambu Luar. caralho. Pode pesquisar depois aí, Bambu Luar. Aqui no Google já apareceu Bambu Luar com Angélica. Era com a Angélica, verdade. Que bosta, hein, esse bagulho. Pesquisa aí no Google, David, pra tu ver. Bambu Antigo pra Luar. caralho. Bambu É. Luar. Passava, era antes da TV Globinho, eu acho. Ou era dentro da Nossa, TV bem tosqueira, mano. Parece Hermes e Renato. Globinho. Que porra é essa, cara? Porra, vê o ano que começou isso aí. Você não é do Nunca meu vi tempo, isso cara. na minha vida, mano. Nem eu, mano. 2000, mas eu nunca vi isso aí, cara. Era do caralho. Até Nessa canto época eu até. via aquele a vaca e o frango, essas porra aí. O Johnny Bravo, essas coisas. É porque tinha Fox Tinha. Kids, né? Exatamente, essa época tava gigante, cara. É a época do Fernando Não, Henrique, porra. Fernando Henrique, um baita do presidente. Tinha. Ah, eu foi Shake. peguei a Fox Kids ainda. Vestia aquele. Qual era o desenho? Eram os Power Rangers que passava, velho, do caralho. Ah, na Fox Kids passava todos, cara. E Power Rangers. depois de ser Fox Kids virou Jets, que eu acho, né? Hoje em dia nem sei se existe ainda essa porra. Não, isso eu não. Qual era o nome? Não, Jax. tipo, o canal, tá ligado? Antes era Fox Kids, aí depois virou Jets, que sei lá. Acho que foi na época que cortaram a TV por assinatura lá em casa. Não, tipo, na minha casa, essa época aí era a época que você puxava o cabo do poste, tá ligado? E ligava na TV. Aí pegava a TV a cabo. Ô, Aí, tipo, louco! não sei se aí de vocês era assim também. Lá em casa era net, velho. Tinha uma É? antena, parecia um satélite. Não, mano. Aqui, tipo, na época que tinha gato, era, tipo, direto do fio mesmo, do poste. Não existia decodificador, então, mano, era só tu puxar. E já era. Aí eu assistia tudo esses canal aí, mano. Aí um dia o cara passou falando lá pra minha mãe que ele estava dando multa e minha mãe foi e arrancou o bagulho. Mas é, acho que era assim mesmo, pode crer. Ah, mas hoje em dia é deprimente, cara, ver. Ah, hoje em dia eu acho que eu perco nem uma hora vendo TV. É, mano. Nem eu, pô. Eu acho que a única coisa que eu consumo hoje de televisão é só relacionada a futebol mesmo. Nossa, nem aquele. Qual o nome da Band? Jogo aberto, nem aquilo. Eu tenho paciência pra assistir, muito chato. Ah, eu não vejo mais isso aí. Nunca mais vi. Mas nada, nem futebol. Ah, não, sim, só jogo, né? Mas, tipo, ver programa É, só esportivo, não. jogo, é. Nem programa, Eu nem. assisto, mano. Mas é que, tipo, mano, geralmente eu tô trampando, eu coloco pra passar de fundo, tá ligado? Mas eu só assisto o dono da bola, pra dar risada lá com o Neto. Eu coloco passando de fundo e vou só ouvindo mesmo as pataquadas que ele fala. Tá muito forçado aquele Neto. Ah, não curto ele não também. Mas acho mais forçado ainda é aquela loira lá. A Renata Fan. Renata foi Denilson, meu Deus, muito chato. Cara, mas ninguém falava mal do Inter, cara. Essa puta começou a ficar famosa. Todo mundo enche o saco agora. Antes era um puta time carismático, todo mundo gostava. E veio essa puta e acabou. Eu não gostava do Inter porque eu lembro que o Inter tinha ganhado do Vasco uma vez. eu vi aquele símbolo vermelho com mas, S. Mas aí tu não gosta de ninguém. Aí tu não gosta de ninguém. Eu do Vasco não gosto. Então acabou então. O cara odeia todo mundo, velho. Eu do Vasco já cresceu, odeia todo mundo. O cara só gosta do Botafogo e do Fluminense. Vasco da Gama, tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte, sul, deste Brasil. Insisto nessa busca e por onde eu passo. Essa Casa Maromba é do Toguro? Eu nunca assisti essa parada, não. Porra, eu começava postando no Cartola, né? Pô, Casa Maromba. Agora eu fiz. Agora os caras tá começando a falar. A modinha no Cartola começa assim: começa falando, daqui a pouco é o outro. Aí quando o cara, vai ver. É porque é muito. É muito forçante também. Por exemplo, você posta lá, fala, ah, do caralho, é melhor que o BBB. Aí, cara que não acha legal, assim, não vê tanto BBB, aí fala, é, com certeza é melhor que o BBB mesmo. Aí vai e comenta lá. Aí o outro que vê, fala, porra, vou assistir. Aí começa. Aí já era. Toda hora é top. Eu falo que eu iria muito fácil pra Casa Maromba, mas aquele ambiente é muito ruim, cara. Dá o puta clima negativo aquele lugar, cara. Mas qual é que é? Tipo um BBB mesmo, que os caras vivem lá ou não? Tipo, eles vão lá e depois saem. Mano, tem uns pessoal que mora lá, tipo, fixo, que o Toguro convidou, né? Tipo, a Sayuri, umas minas lá, gostosas, e uns caras, um anão, o pintor maromba. E aí tem uns caras também que vão lá, aleatório, tipo esses caras famosinhos do Instagram. Sim. Que já andaram lá pra fazer conteúdo. Tipo, ah, tô aqui na Casa Maromba. Aí filma alguma resenha e vai. Sim. Publicando. Só zoeira, tipo, uma roda de pessoas conversando, uma roda de pessoas jogando sinuca, eles vão filmando e vai saindo. Só que é o circo dos horrores, é anão, travesti, umas crianças feias pra caralho, umas atrizes pornô ali, umas putas, é uma loucurada, cara. É uma puta. O cara tem que ir no despacho depois, cara, pra tirar essa energia negativa, cara. Você é louco. Tem que tomar um banho de sal grosso. E o anão, esse dia, foi muito sincero. Eu vi no rosto dele a sinceridade, que ele foi convidado, né, pra ir pra lá pra gerar conteúdo, pra tipo aquele arquétipo do anão do American Pie. Eu enxerguei. Sabe daqueles anão de filme americano, marrento e tal? Eu imagino que esse seria o objetivo quando o Toguro falou, ah, vou botar um anão aqui que vai render pra caralho. Só que o cara é meio retardado. Tipo, ele só... Ele tem o nanismo, tá? Só que ele, além disso, ele não tem, não é aquele. Ele não criou ainda esse personagem de ser o anão. É só o cara. Né? Só um cara normal. Tipo, tentando agir normal. Sem o estereótipo. Ele até tava sem o estereótipo do anão. Sabe? Pronto, sabe aquele humorista anão que faz várias piadas de anão? Não, mano. O único anão que eu conheço é o de Game of Thrones. Então, ele. Até esse cara do Game of Thrones, ele tem o estereótipo de anão, né? Sim. Então, esse anão não tem. Eu acho que o Toguro tá querendo criar isso nele. O Toguro falou que vai meter umas tatuagens nele. No partiu do próprio anão isso. O Toguro fez meio que uma entrevista com ele. E dá pra ver, você nota que é real. Isso que eu acho legal, porque é a verdade do cara ali. Não, mas o anão não precisa ser um personagem engraçado, cara. Tu pode fazer coisas engraçadas com o anão. Tipo, se ela pega o anão, tá de boa caminhando, pega ele, levanta ele e joga na piscina, tá ligado? Fica derrubando ele, coisa, num chute nele. Faz que nem no Lobo de Wall Street, acerta ele no alvo. Sabe aquelas bolas grandes, tipo a do Kiko? Pega e joga assim na cara dele pra ele cair pra trás. Bota uma roupinha engraçada nele. Veste de Mario, deixa o dia inteiro de Mario. É. Caralho, olha, mano, essa do Mario é boa. Só que aí ele não. Aí eu tô falando, então, não, qual é a sua? O que você pensa da vida? Ele não sei, tô perdido. Antes eu cheguei, eu pensei em chegar aqui e fazer vários conteúdos, tá? Só que quando você chega aqui, você vê que é diferente. Será, tipo, tira o anão do nada, tipo, de um bairro fudido, de algum lugar fudido, e joga ele dentro de uma casa cheia de gostosos. É, maluco endoidou, mano. Com um monte de gente gravando a todo momento history, a todo momento vídeo, a todo momento. Ah, é meio tímido, fazendo... né? Eu vi aquele vídeo que tu mandou, é meio tímidozão, né? Meio travadão. É, ali, esse vídeo ali da entrevista, você vê bem a ele de verdade. Mas tem que drogar ele, falar, corre ali e enfia a cara na bunda daquela mina ali. Será que a cara na bunda daquela mina ali? Ela tá distraída, vai lá. Vai lá e faz um. É, tipo, o cara tem que entrar no personagem, mano. Se não, não tem jeito. Pra você fazer essas paradas aí, que eles querem ser, tipo, artista entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas. O cara tem que ser desinibido, senão, mano. É. Não vinga. E ainda mais na internet, velho. Que vai. É, então. E a televisão. Então o cara tem que. Teve um vídeo lá dele com uma mina lá, o maluco querendo jogar a mina na dele e ele todo vergonhoso, todo tímido. Tipo, ai, não. Ou ele zoava o cara, mas ele ficou submisso ao cara, né? É, se tivesse lá, ia fazer muita loucura, cara. Ia fazer isso aí, pegar o anão, jogar na piscina, fazer. Falar pra Sayuri sentar no meu colo, senta aqui, a gente vai conversar. Cara, ia fazer muita merda, cara. E tinha o anão dentro da geladeira. Vestia ele com roupa de moto. Manda no forno. Deixa trancado. Projeto X, né? Que os caras tá com água no forno. Eu acho que é. Eu não posso ter pensado isso sozinho, eu espero. Pois é, acho que se não daqui pra frente ele não fizer umas loucuras, acho que ele vai sair fora. Mas o Toguro disse que vai ajeitar os dentes dele também. É, não tem os dentes, né? É. Caralho, o maluco é zoado, hein? Se eu fosse ele, eu não ajeitava, não, mano. Se fosse eu, não. Eu falava, não, caralho, não vou ajeitar meus dentes, não. Deixa aí, faz parte do personagem. Ah, pode crer. Eu vi a foto dele aqui. É até bom que dá pra treinar ele pra fazer igual aqueles anãos que pulam e dão com o joelho na cara. Eu não tenho mais dente mesmo, foda-se. Dá pra fazer sem medo. É muito bom aqueles vídeos, vocês já viram? Os anãos, eles pulam com o joelho na cara. Muito bom aqueles vídeos, cara. Anão é muito bom, cara. Se tivesse pra vender, eu comprava. Ele joga pera na cara? Não entendi. Ele pula e dá com os joelhos na cara. Ele abaixa a cabeça e pula. É muito bom. Eu se fosse o Toguro, arrumaria outro anão e fazia luta de anão, velho. Rinha de anão. É, mano, faz uma rinha de anão lá, pô. Conteúdo top aí, todo mundo preso. Fazer uma rinha de anão pra ver qual anão ficaria na casa. Qual anão ia ter que lutar pelo seu espaço lá. Falar, aí, mano, tem um outro anão aqui, aí? Já pensou? Chegou um anão novo lá, já. Chegou um novo anão na casa maromba, thumbnail. Um anão negrinho, um barril. Olha no que deu. Com a bundona e os braços. Sim, não, é muito engraçado, velho. Tem a bundinha mais empinada, né? Os anãos. O zombrinho, sem ombrinho, sim. Eles andam engraçados. Esse mundo. Sabe quando o cara. Alguém caminha na frente do cara, o cara bate no tornozelo pra ele bater os pés? Ele não faz isso, não, deve ser muito bom, cara. Deve cair muito fácil. Fica só derrubando no rasteiro. O pezinho dele é pra dentro, assim, né? O joelho já emendou a coxa. Parece que não tem panturrilha. A coxa acaba. Eles andam rebolando, assim. É o anão maromba. Mas ele faz os treinos também, pá. Faz, caralho. O pintor. Bosta, hein, mano? O pintor tava fazendo uns treinos com ele. Pega uma barra fixa, 3 metros de altura. Te fode agora aí, ô merda. Vai fazer 10. Se fizer 10, vai cair. Ele tem que fazer exercício com Lego. Tem que montar os Legozinhos pra ele fazer exercício. Eu ainda vou brotar lá nessa casa, só pra ver. Tem um cara que posta lá no Cartola que ele posta lá, que ele mora na rua, né, mano? Posta várias fotos lá da mansão. Grandona, mano. Eu nem imaginava que era tão grande assim. É, mas isso é louco. Eu não sei como que em São Paulo, mas ali é quebrada, né? Fácil também. É quebrada. Fácil na época que antes de chegar hoje, o pessoal invadiu ali e não pagou terreno, provavelmente, só cercou. Se for terreno do governo é suave, pô. Só dá bosta se tu invadir terreno privado. É, aqui em São Paulo eu vejo que é muito. Essas quebradas é mais em área de floresta, né? O pessoal derruba as árvores e constrói. Sei como é que foi fundada São Paulo, como é que cresceu. Mas eu imagino que tenha sido assim. Não sei como é que cresceu, mas tá na hora de parar já, né? Tá bom já de gente nessa cidade. Já deu. O coronavírus tá aí. Restabelecendo o balanço da natureza. É, veio pra botar em equilíbrio as coisas. Vocês não estão cagados aí, cara. Aqui tá de boa, tá ligado? Mas aí não tá uma merda pra vocês aí. Você ficou meio cagado toda não, hora, tá uma foda. Porra, eu tive uns sintomas aí, velho. Até achei que ia pro saco. Graças a Deus eu não tive nada, mano. Mas assim, tô levando, tipo, não tô com neura, né? Mas tô levando a sério, assim, na questão de precaução. De andar com máscara, tá sempre higienizando as mãos. Tu trampa? Tô trampando agora, né? nessa pandemia aí? É que eu, tipo, eu trampo de casa, mano. Tô Você trampando trampa de de casa? casa. O que que tu faz, cara? É, home office. Eu trampo com design e animação, mano. Animação 2D. Caralho, que massa. É. Mas você faz para as empresas ou pro freela? É, mano. É pra empresas, mas é mais voltado pro meio artístico, tá ligado? Mas dá grana, sim. Mas já é contratado de alguma empresa ou tu faz freelancer? É freelancer. Já... Hoje eu trabalho freelancer. Tu já tem teus próprios clientes, né? Isso. Aí tá mais tranquilo em questão disso. Aí tu deve ter feito muito fly, muita parada de coronavírus, né, pra essas coisas hoje. Pior que não, mano. Pior que não. Porque é mais voltado pra artista, né, mano? Pra essas paradas de rede social de artista. Saquei. Pro lançamento de música, de vídeo, essas coisas? Isso. Bem isso mesmo. É, e não tá tendo show, né? Nem... É, mano, em questão, tipo, de show tá osso e não tem prazo pra voltar, né? Acho que vai ser a última coisa que vai voltar. Talvez nem volte esse ano. As 2D que tu faz é de anime, é? Pelas animação 2D? É, tipo, a animação 2D, mas não é animação tradicional, que nem de filme, não. É animação computadorizada mesmo, que você já deve até visto. Já deve ter até visto. Quando aparece num anúncio de vídeo no YouTube e tal, já repararam alguma coisa assim? Como, por exemplo? É, animação de, por exemplo, de tipografia, não sei, tipo um comercial do Itaú, tá ligado? Só um exemplo. Ah, os desenhos dos bonequinhos, né? Isso, de texto também. Tipo, vídeo like, lyrics. Isso, né? Eu faço esse trabalho também. Mas tu fez faculdade, curso ou aprendeu sozinho isso aí? Mano, eu estudei sozinho, mano. No caso, tu estudou as ferramentas. Aprendi sozinho. Sim, e estudei o design também, né, os princípios e tal, mas foi adquirindo toda a experiência sozinho, mano. Eu tô nessa área desde os 16 anos. Tem quantos anos? Mas que eu só... Hoje eu vou fazer 25 anos, mano. Porra do caralho, ficar um tempão na área só se dedicando a isso. É, mano. Também. Mas eu comecei a levar a sério como trampo mesmo, foi só a partir dos 18, 19 anos. E o que... Sabe, como é que tu fez pra se inserir nesse mercado, cara? Como é que foi, tipo... Que normalmente o cara pensa assim, ah, como é que eu se insere no mercado normal? Ó, o cara faz tal coisa e larga um currículo. Tu que é um cara que não trabalha assim numa empresa fixa, como é que tu cresceu nisso? É, então, eu trabalhava numa empresa, eu comecei só como designer mesmo, trabalhava numa empresa, eu sempre trabalhei voltado pra música. Aí nessa empresa eu fui fazendo os contatos, né? Network é tudo, mano. É. Aí lá nessa empresa eu vi um mercado que tava crescendo muito no Brasil, foi tipo, sei lá, foi em 2016 isso, mais ou menos, que era que a gente chama, que eu não costumo usar esse termo porque as pessoas não conhecem, mas talvez vocês possam até conhecer, chama Motion Graph. Aí eu vi que esse mercado tava crescendo muito no Brasil e eu comecei a estudar. Aí depois, mano, eu fiquei uns 2 meses estudando isso, né? Aí com 2 meses, mano, já recebi uma proposta de emprego do mano pra trampar freela na minha casa, mas eu ficaria trabalhando fixo pra ele. Aí eu já me inseri. Mano, aconteceu tudo muito rápido, mano. Essa foi a minha inserção no mercado. 2 meses estudando, já consegui o primeiro emprego. Daí eu tô até hoje na área. A disciplina pra trabalhar assim em casa é ser foda, né, cara? Tipo, o cara criar uma disciplina. Sim, que tem que trabalhar, cara, não ficar perdendo tempo. É que agora, tipo, as pessoas estão tendo a experiência de trabalhar de casa, tá vendo que o bagulho não é fácil. Às vezes a gente até zoa, tem a visão que trabalhar de casa é, pô, acordar meio-dia, mas o bagulho é embaçado, mano. Você tem que criar uma rotina, ter uma disciplina, e trabalhar de casa você acaba trabalhando mais, porque você não vê o tempo passar, mano. É, se tu fica com uma coisa te incomodando, assim, tem que fazer alguma coisa que ela fica te incomodando, tu vai fazer, senão tu não consegue só parar, né? Sim. Não relaxa. Sim. E tu mora só? Tipo, sim, hoje sim. Ah, porque pra uma parada de fazer artística, esse lance, ele tem que ter até uma criatividade, né? Sim, mano. E às vezes também tem um lado ruim disso, por exemplo, de trabalhar em casa, é que parece que mata a criatividade. Aí às vezes eu dou uma saída, dou um rolê, senão, tipo, a pessoa fica louca só de ficar dentro de casa. Isso acontece até comigo, cara, quando eu vou gravar podcast. Era muito mais fácil quando eu trabalhava, parece que eu via mais, eu tava vendo as coisas acontecendo. Conseguia ver algumas ações e pensar, caralho, só que bizarro isso aqui. Tinha o que falar, quando o cara tá em casa, não tem. Uma vez o cara me falou isso, não sei se é científico, mas ele me falou que a área do cérebro que ativa a criatividade, ela tem que ser estimulada através, tipo, das coisas que você vê. Então, por exemplo, você sai de casa, pegou o busão pra ir pro trampo, durante todo o caminho você tá ali observando, você tá vendo as coisas acontecendo, e isso estimula a área do seu cérebro que cuida da criatividade. Não sei se é científico, mas o cara me falou isso uma vez. Sim. E é com coisa simples, cara, tipo, que nem eu falava muito do meu dia a dia. Eu lembro que teve um dia, cara, pega pequenos detalhes. Teve um dia que eu tava no trabalho, meu ônibus tava puta cheio, cara. Puta cheio o ônibus. Cara, aquele todo mundo com uma cara de bosta de manhã cedo, em pé, cheiaço. E do lado tinha um cara, veio um Porsche, cara. Mas tipo, imagina se tava puta dia cinza e do nada veio um Porsche com uma cor, aquele azul, sabe aquele azul chamativo pra caralho? Eu fico imaginando, sim, cara, tipo, imagina a vibe que tá aquele cara ali naquele Porsche, tá ligado? O cara tá com uma. Tá do lado aqui do ônibus, mas a. Como tá. A, tipo, ele deve tá escutando aquelas músicas, tipo, feliz pra caralho, tá ligado? E aqui dentro do ônibus todo mundo triste. Depressivo pra cacete. Foda. Sim, aí o cara olha aquele e fala, caralho, cara, isso aqui merda, cara. E aí foi basicamente eu xingando o cara do Porsche. O podcast inteiro eu xingando o cara do Porsche. Mas começou assim o seu podcast? Começou foi, eu falando mal do trabalho. Vez? Ah, pode crer. Foi eu falando de trabalho. Acho que até hoje, tipo assim, a maior parte do meu conteúdo é falando de trabalho, assim. Tá criticando, sim, o trabalho. Os patrãozinhos. Cara, deve ser muito bom. Cara, aí que tá bom. Teu lance é bom porque, tipo, tu não tem um patrão, assim, um colega de trabalho, pau no cu, foqueiro, puxa saco. Tem esse lado bom, né? Ah, você diz de eu trabalhar sozinho, você diz? É. Ou não, você diz ser patrão? É, não, tipo... Acho que o patrão é o cliente, né? É, meu patrão são os clientes, né? Não tenho só um, tenho vários. Mas, mano, só de não ter que aguentar um cara merda, mano, já vale a pena, velho. Aguentar um patrãozão merda é foda, mano. É, porque o cara que conhece o teu trampo, ele te escolhe pelo teu trampo, né? Pelas coisas que ele vê que tu faz. Sim. Tipo, o cara pode ter uma ideia, cara. O cara que tu faça assim, assim, mas, tipo, ele vai... Tu vai ter uma certa liberdade porque é a tua criatividade que te levou onde tu tá, né? Sim. É totalmente isso, mano. E quando você trabalha fixo numa empresa, mano, tipo, por exemplo, na minha área, né? Eu posso falar da minha área, assim. É, o patrão não quer muito ouvir suas opiniões, tá ligado? Ele é tipo assim, mano, eu pago, você faz o que eu faço, o que eu falar pra você fazer. Ele já tem um padrão a seguir, né? Tu já tem que se adaptar a ele ali, tu não pode inovar. Tá? É, exatamente. Liberdade artística. Tipo, desde que eu entrei nessa área do motion, eu trabalhei sempre como freela. Aí, ano passado eu tive a experiência, mano, aceitei uma proposta pra ser CLT, trampar fixo numa empresa. Mano, eu passava veneno com o cara, tá ligado? Porque o cara é bem isso, mano. Tipo, ele não é aberto a ideias, tá ligado? É, tipo, é o que eu pago você e você faz o que eu falo. Então, tipo, mata toda a sua criatividade, mano. E, tipo, eu ficava puto, de verdade. Ficava putaço, mano. Porque às vezes eu queria fazer uma parada de um jeito, mas ele queria de outra. E, tipo, ele que é o patrão, ele que paga o salário. Uhum. É, pra quem não tem paciência, quem não quer ficar se moldando, velho, a patrão, o lance é ser fila mesmo. Sim. Principalmente nessa área. Sim. Eu já fiz um trampo nessa área de design, por foto de aniversário, mas bem, não na área de motion, mas de foto, casamento, sim, foto, sim, de design aniversário. É, mas não, é uma área não, boa, mano, mas tipo, aqui no Brasil, eu acho que como todos, assim, no geral, é muito desvalorizada, mano. Mas no geral, acho que também essa parada de funcionário no Brasil, a gente é muito desvalorizado também. O tempo não é valorizado, né, cara? Eu trabalhei, tipo, muito em emprego, tá, é emprego merda, assim, sabe? Mas, cara, imagina só, tu trabalhar sábado, domingo, tempo pra caralho pra ganhar um salário, tipo, um pouco acima do salário mínimo. Caralho, mano, ela não respeita nada do meu tempo. Exatamente, mano. E, tipo, assim, não é que você tá trabalhando pra ter, assim, a dignidade. Não, tô trabalhando, mas aqui, ganhei dinheiro suficiente pra pagar minhas contas, tirei meu lazer, vou guardar aqui pra investir. Não, mano, tu trabalha pra porra, se pode, é só pra comer, mano. Comer e pagar a conta. A conta da comida. É, mano, exatamente isso. É foda, é foda. E agora com o dólar a 6 pila, aí teu trabalho vai desvalorizar mesmo. É. Depois que passar essa pandemia, vai ser feia a situação dos empregados, hein, mano? Tu seguir um caminho que já é o oposto disso, né? Tu tem teu próprio lance. Mas em qual sentido você diz? De, por exemplo, se você produz seu próprio matéria-prima, por exemplo. Entendi o que você quis dizer. Que eu não sou dependente, assim, mas você quis dizer isso, né? É, você depende mais das suas habilidades com a ferramenta que é, tipo, a produzir motions. É, e depende do mercado também, né? É, das pessoas que querem, se você quer atingir. Custou lançar para curso também, mano. Mano, eu já pensei, mas o foda é ter tempo, mano, e equipamento, tem que ter equipamento. Mas também eu vejo que aqui, pelo menos na área do motion, já tem uma galera muito bem estabelecida nessa parte de curso. Tem uns caras que chama Layer Lemonade, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada, mano, uns caras muito foda. E o curso deles, mano, você compra o curso deles, é R$1.000. Mas eu juro pra você, mano, depois que tu finalizar o curso dele, você já tá apto pra trampar na área, mano. Tu aprendeu comprando o curso ou só pelo YouTube apostando? Mano, no começo eu estudei tudo sozinho, tudo com o YouTube. Aí depois eu fui adquirindo esses cursos pra ir me especializando e tal. Mas no começo foi tudo com o YouTube. É, hoje em dia, tipo, a internet facilitou muito pra gente, mano. Você quer aprender uma língua aí, você joga no YouTube, tem do início ao fim, mano. Tem vários canal aí ensinando. O foda é o nosso comprometimento e aprender. É, exatamente isso. Só depende de você. Hoje em dia parece que democratizou a informação, né? Isso que é o pior, de só depender do cara. Cara, eu aprendi Libras nessa pandemia. Isso é bacana, mano. É muito fácil aprender, cara. Parece que tá brincando de mímica, cara. Muito aprendeu bom. Mesmo ou aprendeu só o alfabeto? Não, tem coisa pra caralho, cara. Acho que eu sei umas 300 palavras, por aí, um pouquinho mais. É muito simples, cara. Parece uma mímica. É tipo brincar de mímica, é muito bom, cara. Só que o ruim é que eles falam de expressão pra caralho aí. Hã? Que tu? Tu não pagou na faculdade? Não, tu não fez na faculdade Libras? Não, não. É, eu vi isso aí no YouTube, cara. Tem tipo ali, o cara bota ali 1.000 verbos em Libras, aí tu vai pegando, né? O que é mais usual. Aí tu vai aprendendo. Tô fazendo. Mano, hoje em dia tem tudo, pô. Mas deve ter até, mano, você pesquisar aí como fazer droga, mano, deve ter tudo. Tem, já procurei. Pô, mas essa coisa de trabalhar por conta própria, puta, cara, eu sou muito, muito com isso, cara. Porque eu faço educação física e eu ia começar um estágio agora em uma academia. E, cara, eu vi o clima de academia, cara. Não, eu não quero trabalhar numa academia. Eu quero ter o meu espaço, cara. Eu vejo que é muito tóxico a academia, cara. Então, tipo, até mesmo num serviço em que, teoricamente, tu não tem um patrão, assim, né? O cara que é personal, ele consegue trabalhar por conta, mas, sei lá, cara, o espaço de academia em si eu acho muito ruim. Você diz o ambiente, né? Sim. O ambiente, as pessoas. Eu acho que isso até é uma coisa mas que te limita, cara. Mas tu fala que ele tem um espaço, que ele eu tem acho um que, espaço... Tipo, você faz educação física, né, mano? Hoje em dia eu vejo muito cara que é de educação física trampando como personal mesmo, né? Que monta dieta pras pessoas, acompanha. Sim, é, a minha vontade... Mas é via internet mesmo, né? Via sim, internet mesmo. Eu já fiz muito isso. É. Aí o meu sonho, assim, o meu ápice seria ter uma renda com consultoria online e ter... Pra montar o meu estúdio. Ter o meu estúdio. Sim. E fazer, tipo, não dá aula, não abrir um estúdio, não abrir uma academia, sabe? Seria um estúdio. Ah, vem uma pessoa, ela uma hora, eu vou lá, treino ela e assim por diante, sabe? Acho que é muito melhor, sim, cara. A pessoa fica mais à vontade. Acho que seria algo bastante chamativo. Tu ia ter que ter no mínimo umas 40 pessoas. Oi? Quantas pessoas no mês? Quantas pessoas tu ia atender? Tem, mano. Tu pode atender. Por dia. Depende, cara. Tu pode botar ali, sei lá, pode fechar um plano mensal. Tipo, ah, vou fazer teu treino, vou fazer a tua alimentação e vou também fazer avaliações físicas, coisas do tipo. E aí eu posso fazer, uma pessoa alugou uma hora, entendeu? Aí, paga X por mês. Tipo, paga R$500 por mês, entendeu? Porque vale a pena, querendo ou não, vale a pena. Não tá pagando nutricionista, ela não tá pagando personal. O personal ele cobra 70 pila a hora, cara. É caro pra caralho, os caras querem manter. Também, hã? 500 o cara pagar 500 por mês pra academia e tipo, com o corpo dele. 500 pila por mês, o cara tem que ter bem de grana. Ah, isso é? Mas eu acho que quem procura esse tipo de serviço aí é a pessoa que já tem uma renda boa, mano. Sim. Um estúdio foda, acho que 5 alunozinhos tá top. Quem vai, mano, é essas minas patroa mesmo, tá ligado? Essas mulher patroa que casa com um cara rico. Sim. É essas minas aí, mano, que vai fazer isso. Mulher paga muito, paga fácil. Acho que até mais, sim, do que cara. Porque homem é aquela, o cara quer mais o meter o shape. O cara pesquisa sozinho, né? Mas nós que é pobre. Ah, mas aí depende do cara também, cara. Pela minha cara... ótica, né? Pela minha ótica. Não, porque chega um certo nível que eu acho que pro cara evoluir, ele tem que ter um acompanhamento profissional, né, mano? Ou ele vai estudar bastante, ou ele vai acabar tendo que procurar um acompanhamento profissional. Cara, mas imagina só, cara, qual que é o lance de ter um estúdio? Eu vou me adaptar à pessoa. Imagina o cara que... tipo assim, o cara, ele é sedentário, ele não é um cara ativo e ele se sente mal indo numa academia. Ele vai querer no meu estúdio? Sim, sim, vai, com certeza. Você vai ter um amigo ali, vai ser um, sim, cara que você vai... Não, eu acho a sua ideia muito boa, porque, tipo, na academia, né, geralmente tem um instrutor que tá lá pra 40 alunos, então a pessoa não tá recebendo a atenção devida. tá recebendo atenção compartilhada com 40 pessoas que tá lá no mesmo tempo. E tem muito cara que só quer, mano, só quer ter o brother ali que vai motivar ele a treinar, a trocar uma ideia. Sim, a minha ideia é isso aí, tipo, o cara pegou, entrou ali, ah, meu... Tatuar as músicas, dar a playlist do cara. Quando o cara estiver ali, ele vai escutar a playlist dele. Vai ser. Porque, cara, eu não quero ser. Até mesmo esse negócio de motivar, cara. Eu fiz algumas consultorias online e eu sempre deixei, cara. Eu nunca. Até mesmo se fosse presencial, cara. Eu não vou ser o personal pra ficar gritando no teu ouvido, cara. Tu sabe os teus problemas, tu sabe os teus demônios, tá ligado? Tu sabe que tu tá. Porque querendo, não tem toda aquela questão do cara meio que uma batalha com ele mesmo. Tipo, pô, o cara desiste das coisas, o cara não faz coisas. E quando o cara vê uma progressão na academia, que é algo, tipo, primitivo, sabe? Fazer força. O cara acaba se motivando. Tanto que na minha consultoria eu já ouvi muita... Tem muita gente falando sobre isso. Que foi bom por causa disso aí. Que acreditava que, ah, não era capaz de nada. E, pô, agora eu vejo que, pô, na academia, que é uma coisa simples, cara. Tá me dando um upgrade meio que emocional, não só físico, sabe? Tem esse pensamento aí. Eu tenho umas ideias, cara, que seria o pontapé inicial pra isso. Mas esse coronavírus meio que deu uma fundida nela. É do caralho, hein? Você mora onde? Rio Grande do Sul. Ah, pode crer. Eu pensei esse ano ir colar aí no Rio Grande do Sul, velho. Você se corona. Porque aqui perto até de São Paulo, né? Pra ir até aí. Perto naquelas, né? Não, busão não. O cara pega um ônibus, velho. Ixi, deve ser uns 3 dias, mano. Caralho, sério? Tenho certeza. Acho que vai ser um dia. Três dias daqui pra Petrolina, cara. Aí. São Paulo, Petrolina, 3 dias. Mas o Rio Grande do Sul é o último estado, cara, do Brasil. É, então. É porque aí é pertinho também do Uruguai, né? O Rio Grande do Sul. Não, o cara quer atravessar o mundo, né? Sabe? Ah, ele é pertinho de tal coisa, ele é pertinho de tal coisa. Tudo bem, uma semana dentro do ônibus, cagando no mato. Tá vendo muito vídeo do Leiser, cara. Pô, mas eu queria conhecer aí. Quem é esse, mano? Dia e Finda. Ele viaja pelos lugares de mochilão. Ele vai pedindo carona antes, né? Agora não. Agora já consigo dinheiro. Como é o nome dele mesmo? É Eliezer, mas o canal dele é Vi Infinda. Infinda. Sabe como é que pronuncia essa merda, essa palavra? Nunca ouvi antes. Finita. Nunca vi, mano. É bom pra caralho. O único bagulho de viagem que eu vi mesmo, mano, é... Não sei se você já viu, que é um maluco que é barbudão. Parece um mendigo, mano. Acho que já é. Viu? Todos são. É ele? Mano, maluco mó barbudão, parece um mendigo assim, meio escurinho, tá ligado? Moreno. Ah, então não é. Não é. Eu vi um vídeo que ele tava no mercado na China. Mas é padrão, né, cara? É barbudo, cabeludo, com cara de maconheiro. É mochileiro. Isso. Cara é sujo. Isso mesmo. É mundo sem fim. Vou ver é depois mundo sem eu fim gosto. Que você tinha falado? Não, via Infinda. Ah, não, pode crer. Sabe que quase que eu fui? Foi assim, cara, foi pra um. Assim, eu ia fazer muito isso, cara. Isso aí em 2015, 16, eu acho. Pô, eu quase isso, fui cara. Também. Eu tinha uma eu puta grana. Pra onde? Tacaré. Não, Ilhéus, na Bahia. É, do lado da tua cidade, ô merda. O cara tá falando de fazer mochilão, o cara tá falando de pegar um ônibus. É, mano. Pegar um ônibus. Eu não tinha grana, tinha nada. Pô, mas a minha ideia era, cara, eu lembro que naquela época o VK ainda tava, o Cartola ainda tava em alto no VK. Aí a minha ideia era fazer isso, fazer um canal e ir pelo Brasil inteiro nos cartoleiros, usar os cartoleiros como base. Sim. Daria pra fazer, velho. Foda, o cara. Imagina você viajar pra cidade do cara. Um loucão aí na final da Libertadores que queria chegar no Peru. Aí ele saiu ficando na casa dos cartoleiros. O cara tirou 4 horas, vou lá. Vou pro Peru agora. Cara, ele foi muito em cima da hora. Mó doente, mano. Na semana o cara tinha que ter saído pelo menos uns 15 dias, sei lá, mano. 20 dias antes. Uma vez eu fui pra Recife, eu fiquei na casa de um cartoleiro, pô. Era do Orkut ainda, foi na época do Orkut. Ah, mas tu era famosão no Orkut. E você estava no cartola desde o Orkut, mano? Aham. Eu fui pra Recife, aí eu tava lá, né? Daí era o lance da página lá, Brega Bregoso. Só que os carinhas não tinham me recebido. Tipo, o carinha falou, ah, tu não vou estar em casa. E o outro falou, ah, vou estar em tal lugar. Aí eu peguei e postei no cartola, né? Aí sim. Até hoje eu lembro, o Matheus, o cara era torcedor do... Acho que ainda é, né? Torcedor do Santa Cruz. Aí lá, mano, vem aqui pra minha casa. Peguei e fiquei na casa do cara, velho. O cara me recebeu lá. Da hora, mano. Não sei o que ele falou pra mãe dele e tal. Depois a gente postou lá no tópico. Depois Matheus Arruda, eu acho, o nome do cara. Ó, gente fina, velho, cara. A gente jogou play. Então ficou famosão no Cartola Orkut como, mano? Sendo eu, velho. Você não tá desde o Orkut? Eu não tô, mano, desde o Orkut não. No Orkut eu ficava na comunidade do Corinthians, mano. O cara ficava nas comunidades de edição de vídeo e foto, caralho. Não, mano, eu ficava na do Corinthians só. Eu não, eu ficava no Cartola, eu ficava na do Vasco até 2008, depois que o Vasco caiu, a comunidade morreu. É, eu fui o moderador da maior comunidade de MMA que tinha no Orkut. Pode crer, mano. Era o muito UFC bom. MMA, não? Uhum. Era muito UFC bom, cara. Era bem grande. Coisa boa ser moderador, não, cara, encheu o saco. O Orkut foi a melhor rede social, mano. Eu fui moderador na do Vasco uma vez que teve uma crise lá, acho que hackearam o perfil de um moderador e começaram a apagar as coisas pra estomar a comunidade. Aí tava numa crise e eu fui moderador por algumas horas. Meu maior feito foi ter apagado um tópico fora do padrão e comentar lá que tinha o tópico, né? Tópicos deletados e excluídos, sabe assim. Eu criei lá. Era muito bom, aí, cara. Mano, é loucura da minha cabeça, o Orkut tinha lixeira. Tinha, chegou a ter. É, mas, mano, eu lembro. Bem depois chegou a ter lixeira de tópico. Uma atualização mais de perto do fim. Sim. Eu lembro que quando eu era moderador, eu dei ban num cara, aí o cara me xingou no ban, aí eu falei, mais 15 dias porque teve me xingado, foda-se. Mano, o Orkut foi a melhor rede social, mano, do que assim que o brasileiro teve, tipo, Orkut, velho. O sistema de fórum era muito bom, cara. Não, e várias pérolas, mano, que é vivo até hoje, mano, desde a época do Orkut. Tem uma teoria que fala que acabaram com o Orkut pra politicamente o Facebook crescer e mudar a opinião da galera. Ah, mas eu acho que antes já tava, cara. Antes do com o Orkut vivo já tava o Facebook grande, cara. Só a gente usava. O Facebook já tava grande, pô. Tava. Não tão, não tanto. Que não, cara. Eu lembro que eu criei no Facebook. Eu tinha vergonha de falar que usava Orkut. Eu não tinha. Ah, não. Depois de um tempo já, antes dele acabar, né? Já próximo do fim. Mas ali entre 2009, 2010, 2011, Facebook era pequeno ainda, pô, no Brasil. Que até 2012 o Facebook era pequeno comparado ao Orkut. Eu lembro que em 2010, mano, o Orkut era grande ainda. Facebook desde 2010. É, mano. Era 2010, era grande. Acho que eu entrei no Facebook 2010, velho. Então, eu criei minha conta no Facebook primeiro, acho que foi em 2009, que foi o mesmo ano que eu fiz um Twitter. Ah, eu criei o Facebook assim, quando o MSN caiu. Aí não tinha mais então, como trovar as garotinhas. É o que eu tô falando. Tô falando isso, que quando acabou, o meio que apagaram o Facebook e MSN e fizeram o Facebook pra ser o establishment, pra comandar a galera, né? A nova ordem mundial. Vou pensar na nova ordem mundial. Os Illuminati. Daqui a pouco chega o membro da pirâmide invertida. Chega o outro lá, odeio evangélicos. É, cara, mas eu não acho loucura isso aí, cara. Sendo sincero, assim, eu não acho loucura. Illuminati. Não que não, seja Illuminati. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu também tenho lá minhas dúvidas, mano. Se não tem uma elite que comanda o mundo. Cara, se a política brasileira é assim, cara, se a gente não sabe onde merda acontece com os políticos daqui, cara. Então não acho que vai ter alguém mais organizado e mais inteligente com mais poder ainda. Acho com certeza, mano. Acho que não tem um cara milionário por trás do Bolsonaro. Pagando ele pra falar essas merdas. Não pagando assim, literalmente. Chega na casa dele e fala, ó, aqui, Bolsonaro, tanto de dinheiro. Mas por trás de tudo, sempre vai ter uma voz que vai comandar ele. Olha só, tá, já tem mais de uma hora e meia de podcast, já pode começar a xingar o judeu, tá? Não tem problema, não. O cara tá doidinho pra todo mundo ser preso. Antissemita. Aí, com certeza. Já pode começar a falar as coisas polêmicas? Sempre. Pra defender o Holocausto já? Você que local você coloca não existiu? Coloca a vinhetinha aí. Nem coloca existiu o local. Aí que vai começar. O hino da SS. Põe o hino da SS aí. Isso. Porra, tinha um livrinho massa sobre nazismo. Mó da hora. Mas tem, mano. Tem um pequeno conglomerado que brinca de Deus sem a nossa permissão. O 1% que acumula as riquezas. Ah, mano, é bem provável. Bem provável realmente ter uma elite que comanda o mundo. Só não acredito muito nessas. Tipo, que nem de falar que o coronavírus eles criaram essas paradas assim. Só não acredito nisso, mas pelo menos na questão econômica eu tenho certeza que tem uma elite que comanda. Eu acredito que os caras criou o corona, tipo, o Daciolo mesmo, ele falou que os caras iam criar, tem as famílias lá que criam essas doenças, essas pandemias que estouram no mundo. É, querendo ou não, eles precisam da gente, porque é mão de obra, né, cara? Mas a partir do momento que a tecnologia evoluir e a gente ficar meio dispensável, tem por que ter esse peso aí à toa, vendo do ponto de vista deles. O ser humano, ele nunca vai ser dispensável, assim, porque ou vai ser material humano pra gerar força, sei lá, sempre vai precisar do cara pra carregar alguma parada, controlar alguma coisa. Pelo menos eu acho que nesse sistema que a gente vive hoje do capitalismo, acho que não tem como eles acabar com a gente. Porque, beleza, se eles diminuírem a população mundial, eles ganham porque a gente consome. E aí, como que eles vão ganhar? Se automatizar tudo, né? Tipo, chegar a era dos robôs. Sim. É um grande... Não, mas também automatizando. Tipo, o capitalismo precisa de consumidor. Se as pessoas não tiverem dinheiro, elas não consomem. É bem complexo, né? Tem um lance também da pobreza e da riqueza, né? Que a pobreza precisa da riqueza pra existir. E a riqueza também precisa da pobreza pra existir. O cara que é ricão, que é multimilionário, ele precisa da pobreza pra ele ser multimilionário. Ele vai explorar quem? Ele vai explorar aquele cara que tá fudido e que tem um sonho de um dia, em alguma vida, algum descendente dele que consiga chegar até o patamar de conseguir ser um explorador de algum pobre. E seguimos, né? É o isso aí que eu acho aquele, o filme O Poço, que eu achei genial, né, mano? Que retrata um pouco disso, né? Porque assim, quem tá embaixo quer tá em cima, e os caras que estão em cima se aproveitam porque sabem que vão, uma hora pode vir pra baixo, né? No caso do Poço, é certeza que eles amanhã vão estar lá embaixo. É, e no caso do filme, eles não sabem quando bater os 30 dias, acho que quando eles acordaram, eles não sabem se eles vão estar em cima ou se vão estar embaixo. O foda deles, isso é essa incerteza deles. E quando eles estão em cima, a missão seria doutrinar, né, a galera pra... Se eu tô em cima aqui, eu vou tentar o máximo pra quando eu surgir embaixo, as pessoas me ajudem também. Só que não, o pensamento é: eu tô em cima, só quero que o de baixo te foda. E é isso mesmo, os caras que estão lá... Por quê? Porque os caras que estão lá em cima, hoje em dia, eles não estão... Eles não têm esse risco de ir pra baixo do nada. Então, porque eles já manipulam um sistema, né? Se a gente for ver, eles já manipulam o sistema. Ele já faz parte de um sistema que vai manter ele no alto tempo. Porque o cara que é muito surreal, o cara que tem dinheiro consegue mais dinheiro ainda. Você tem 100 mil, se você deixar parado na boa, em algum lugar, ele vai render tantos mil por mês. Não tem como o cara ficar pobre. Só se o cara for muito viciado e gastar em buceta e droga, que nem aqueles caras das loterias que ganha aí, mas é um em um milhão. Ah, eu não vi esse filme aí, mas eu terminei, acho que foi, sei lá, acho que semana. Essa semana eu terminei. Foi terça, quarta, terminei Mr. Robot. É bem isso. É. Você não assistiu O Poço, mano? Não vi não. Por que você não assistiu? Você não gostou, não chamou a atenção? Cara, eu normalmente não vejo muito filme, assim. Pô, mas é da hora, mano. Eu achei legal. Eu assistia bem aleatório. Eu tinha fumado um e falei, pô, vou assistir esse filme. Tá todo mundo comentando, vamos ver qual é. Essa série do Mr. Robot eu nunca vi, mano. Eu sei mais ou menos do que é, mas nunca assisti. Caralho, é muito boa. Muito, muito boa. Melhor série da história. Desenrolado. Eu tô assistindo agora que todo mundo fala, né? Que eu até comentei, tô assistindo Breaking Bad. Eu também comecei, ó. Nunca tinha visto, mano. Você eu vi quando lançou. Você tá em que temporada? Eu tô na segunda. Eu acho que é na segunda, mano. Não tem, acho que eu não passei da terceira, não. É na segunda que eu tô. Acho que eu tô no quarto episódio da segunda. É, eu tô por aí também, mano. Já você pegou, recuperou o trailer. Isso, eu parei depois que ele recuperou o trailer, mano. E foi lá na casa. É muito foda, a série é muito foda, mano. Pô, mas eu acho que eu tô achando, sei lá, velho. A porra tá se arrastando. Pra mim, agora, eu já sei, eu já sinto que o cunhado dele já sabe de tudo. Já sabe que é ele que tá fabricando. Então... Mas por que você acha isso, mano? Porra, porque ele já viu o vídeo dos dois caras roubando o lance lá. Ele já falou, o galão lá, ele já falou que a metanfetamina que os caras estão produzindo é old school. Ele já intimou o Walter. Yes. Que não, o Jesse, ele já conversou com o Jesse e intimou o Walter que sumiu as paradas da escola. Que onde o Walter dava aula pro Jesse. E mas eu acho que. Eu acho que na parada da escola não, mano. Porque na parada da escola acabou que o faxineiro ficou com a culpa. Foi. Então, mas se ele pensasse bem, ele foi lá e... Como se eu ficar? Beleza, o faxineiro ficou com a culpa, mas ele interrogou o Walter também, tanto no poker, quando eles estavam jogando poker. Sim. Ele viu que o Walter mente, ele viu ali que o Walter pode ser um mentiroso. E era só ele escapar mais um pouquinho que ele ia se ligar, porque o faxineiro foi preso por porte de droga, não ficou provado que foi ele que subiu com as paradas do laboratório. Mas então, tem outra coisa também, mano. É que esse maluco é Hank, eu acho o nome dele, né? É o Hank. Mano, ele é meio retardado, mano. Dá pra você ver, assim. Quando ele aparece, tipo, as cenas que ele aparece, sabe o que me lembra? Me lembra a série The Office, mano. Ou aquele personagem lá, o Michael. Tá ligado? Ele é meio retardadão, mano. É, ele é meio mongolão mesmo. Aquele policialzão. Né? Aquela Sim. série lá do policial da Netflix, cara, toma um tiro no pau. Mas mesmo isso assim, aí não é uma série, não, porra. É um desenho. Paradise Policy. É série de desenho. Mas então, eu acho que tava muito fácil pra ele pegar o alto. Tipo, levar 5 temporadas, velho. Porra. Ah, não sei, mano. O David que pode dizer aí. Fala tu, David, que já concluiu. O que tu quer saber? Por que demora tanto pra o cara prender o Walter? Cara, eu vi isso aí. Breaking Bad foi em 2000, terminou em 2014, cara. Faz, tipo, 6 anos, cara. Não, mano, terminou em 2014 não, porra. Quando é que terminou? Sei lá, mas teve umas 4 temporadas, mas, né, sei lá. Eu vou até procurar mas aqui, mas esqueceu. Faz tempo pra caralho, cara. Não, eu lembro de algumas coisas, mas eu não, tipo, detalhe específico eu não vou lembrar. Vou procurar aqui. Terminou em... Nossa! 2012. 2013. Ah, eu vi aqui, não tinha noção que Breaking Bad é tão antigo assim, mano. Sim, pra cara. Mim era uma série tipo de 2013, tá ligado? Eu vi na época que lançou, eu não lembro muita coisa. Eu lembro, agora eu entendi, mano. Eu lembro grosso, tá ligado? Agora, tipo, detalhes assim, Sim. não. Mas o que eu... Cara, Breaking Bad é do caralho. Tu vê toda a evolução do Jesse, do Walter White, mas, cara, tu não consegue encher uma mão de personagem bom, cara. Isso me irrita muito, cara. Não tem mesmo não, mano. É muito ruim, mano. Não tem mesmo, é verdade. O pessoal rateia muito a mulher dele, mas eu não... Até agora eu não... Ah, tu vai ver. Ela é um cara, pior personagem que eu já vi na história, cara. Tá, talvez aí até tenha. É que aí que tá, cara. É muito. Tipo, tirar os dois principais, o resto é muito cru, cara. É muito cru. Tem muito cara que é foda. Vocês vão ver que vai ter muito cara foda que vai ser muito cru. Tipo, tinha um puta potencial, mas foi cru a participação dele, tá ligado? Tu vê que o então, tipo, eu tô na segunda temporada ainda, mas o que deu pra eu perceber é que, assim, tipo, os dois personagens principais, eles são bem trabalhados, bem desenvolvidos. Você vê que tem todo um background dele. Deles, né, mano? Mas parece que os outros que complementam a série é muito pastelão, sei lá. Sim, mas mesmo assim eu tô gostando da série, mano. Com aquela, a irmã dela. A irmã dela é mais uma enche-linguiça ali. Sim. Cleptomaníaca. Até tem uma parada que dava pra eles trabalhar bem, que era esse lado, tipo, da hipocrisia, né, mano? Que o Hank é o agente do DEA lá, todo Bolsonaro, né? Bandido bom é bandido morto, mas aí ele passa pano pra mulher dele, tá ligado? Tinha até isso que eles podiam ter trabalhado, mas até agora eu não vi também. Cara, nem lembrava disso aí. Sim, mano. É não leve, ela é safada. Pô, eu acho o Mr. Robot melhor porque, cara, tu não consegue pegar um personagem, cara, esse personagem aqui é ruim. Não, cara, todos os personagens são muito bons, cara. Todos que aparecem no Mr. Robot tem um potencial pra ser explorado e foi explorado pelo Sans meio. E aquela coisa, cara, eu acho que tu vê que foi uma história construída. Não é aquela série que tu vê assim, ah, terminou uma temporada, terminou aquele ato e aí deixou se tu forçar, tu consegue tirar uma coisa a mais. Não, Mr. Robert não vai. A série ela continua, ela tem início, meio e fim, entendeu? Não é aquela coisa que fica forçando pra continuar, tanto que ela é uma série de quê? 4 temporadas, cada temporada tem uns 12 episódios. Não é uma série longa. Eu acho que isso aí é uma coisa também que me ganha, cara. Não, se tu quer... Cara, sei lá, cara, Breaking Bad é os dois principais. Ela é boa, é uma puta série. Mas é os dois principais que são bem construídos e o resto é muito cru. O resto meio que tem que se adaptar aos principais, né? Essa sensação também, que faltou trabalhar, né, mano? Os personagens de fundo. Sim. Os dois principais, vocês falam, no caso, a mulher dele e ele. O Walter White e o Jesse, pô. Ah, tá. O Walter e a mulher dele. A mulher dele vai ser... Ah, não vou falar muito. Ah, mas... a mulher dele é... Então, no caso, não, também... Tipo, a mulher dele não é muito importante na trama, né? Entra no contraste, tipo, da idade, tipo, do Walter White ser um velho e o Jesse ser um jovem e os dois se unirem em duas gerações diferentes. Não, tu vai... Putz, cara, como é que eu vou te falar isso sem... Cara, tu vê uma evolução, tu vê uma evolução dele, entendeu? Porque quando tu começa a ver, cara, é um cara que tem câncer, que é o professor, tudo que seguiu a vida certinha, e tu vê um aluno rebelde que virou traficante, né? Uhum. Tá, e aí assim então, vai se desenrolando, entendeu? Sim, com certeza. Vai ter um aspecto emocional diferente. Uma coisa que eu percebi é que a evolução do Walter é muito bem feita, né, mano? Tipo, do cara lá, vou entrar pra traficar pra deixar dinheiro pra minha minha família. Aí você começa a ver, no final da primeira temporada, ele já tá entrando de cabeça, já é outra pessoa, né, mano? É, até o corte de cabelo representa isso também. Exatamente. Ele é muito notável, notório, notário. Mas tu vê que esse negócio dele, essa evolução, tudo, eu vejo muito como uma questão de... Não, teve essa evolução, né, que tu vê essa construção desse personagem, mas eu vejo que foi algo feito pela oportunidade, entendeu? Aquilo lá, acho que já era ele. Só que ele era um professor de colégio. Ah, entendi o que você quis dizer. Tu precisava de... Entendi. É que nem o cara que fala assim, o político, ele é corrupto, eu não seria corrupto. Até chegar lá. Sim. Até ter a chance de... Tá de fora, exatamente. Quando tu tem o poder, será que não era sempre daquele jeito e só faltou coragem a situação? Mas o que eu vejo é que eu até falei, né? Até comentei com a galera. Falei, não, mano, o cara descobriu que ele tava a vida inteira na profissão errada, porque parece que ele leva jeito pro negócio, mano. Sim, tu vai ver como é que vai ser a evolução dele. Dos dois, assim, porque o resto não tem evolução, o resto é a mesma coisa sempre. Tem essa coisa aí que você falando do Hank, tem uma hora que, tipo, meio que torra a paciência, né? Fica muito enrolado as coisas. Mas o Walter White e o Jesse, é o principal, os dois. É a evolução que os dois têm, emocional dos dois. Por isso que eu acho, tipo, é aquela série, tipo, ela tem um entorno legal, é bem feita, mas é dois personagens. Não acho que fuja muito disso. O Batman e Robin. Tu vai ver os conflitos, tudo, como cada um lida com as coisas, mas é os dois. Não foge dos dois. Eu tô acompanhando Breaking Bad e One Piece agora. Olha lá o Otaku. One Piece é foda porque é muito personagem, velho. Tem muito personagem. Mano, eu já cogitei assistir One Piece, mas aí eu desisti, mano. Na época que eu vi, tava com 600 e poucos episódios. Agora eu nem sei quantos tem. 900 e pouco. É, então. Não tenho coragem não, mano. Ah, velho. Acho que é entretenimento. É bom que tem muito episódio. Eu tenho entretenimento aí pro resto do ano. Porra, 900 episódios é tempo pra porra, mano. Dá mais de um ano. Então, é entretenimento. O cara só vai deixar de assistir outras coisas. Eu lembro quando ele passava da MTV de madrugada. Os episódios também são curtos, pô. O episódio é 15 minutos cada episódio. É 20 minutos. Não, 20 não. Ó, você tirar. É 24 minutos cada episódio. Só a musiquinha, só a musical são 3. Aí vem o prólogo. Que é contando o que aconteceu no episódio anterior. Só aí já vai mais ver. Você iniciou. É o modus operandi desses animes famosos japoneses. O Naruto Shippuden era isso aí, mano. Abria com um resuminho do episódio anterior, tá ligado? Aí vinha a abertura. Depois vinha duas cenas novas. Depois era flashback do episódio anterior. Aí depois aparece o nome. É uma merda, mano. Cara, eu sou muito hater de Naruto. Muito. Muito, muito, muito. Por quê, mano? Eu lembro que no colégio todo mundo assistia Dragon Ball. Aí a brincadeira era brincar de Dragon Ball. Aí do nada vieram os caras, vai brincar de Naruto. Que Naruto, cara? Dragon Ball do caralho. Foda-se essa merda. Aonde que passa aí? No SBT? Foda-se o SBT, cara. Vamos brincar de Dragon Ball. Aí todo mundo começou a brincar de Naruto. Eu vou tomar no cu. Eu não vou brincar com essa merda aí. Coisa imbecil. E nunca assisti um episódio, cara. Mas por que tu é hater, mano? Não pode ser. Acabou a brincadeira do Dragon Ball. Aí começou a brincar de Naruto. Não, eu não brinco com essa merda. Aí eu nunca... Cara, não vi um episódio, cara. Não vi nada, cara. Eu nem sei o que que é. Eu sei que é um ninja. Pô, mano. Naruto clássico é bacana, mano. Não dá, cara. Naruto clássico é top. É melhor que o Shippuden, hein, mano. É trauma de infância, cara. Eu acho massa esses desenhos japoneses, porque sempre tem uma filosofia por trás de alguma coisa. Tipo, o One Piece aborda muito companheirismo. O Naruto também. Traição, essas paradas. Então, é como qualquer série. Só que, eu vejo muito como qualquer série. Tipo, como Breaking Bad, como qualquer Game of Thrones. Pra mim é tudo a mesma coisa. Só real. É porque, tipo, o que a gente tem de padrão aqui de desenho do Ocidente é mais aquela coisa mais comédia, né, mano? Que é tipo, acontece uma coisinha aqui e tal, nada a ver, é cômico, né? Explode. Depois no outro episódio volta tudo ao normal, é outras ideias, outra coisa. E quando a gente foi apresentado anime, é uma coisa que tem mais uma linha narrativa, né? Tem uma filosofia por trás. Cultura ali, exato. É mais da hora. Sim. Ah, exceto o Bojack. O Bojack foi do caralho. É, que já é uma parada, já é mais adulto, né? O BoJack é isso que o Yuri falou, é tipo uma série. BoJack, Rick and Morty. Essas coisas de tipo de comédia que eu vejo, cara, não vou me lembrar o nome, mas tem na Netflix. E eu só vi ela porque era do Bill Burr. Eu acho muito engraçado o Bill Burr xingando todo mundo. O F4 Family, né? Vai cara, esse aí mesmo. Mano, esse desenho é foda, mano. Eu gosto pra caralho, mano. Muito bom, vai ser uma temporada nova agora em junho. Muito bom, esse desenho é muito bom, mano. O drama do cara é muito bom, tipo, o trabalho merda, tudo. Tu se conecta com o cara, né? Sim. Fala, é o espelho da minha vida. Cara, e esse é tipo de coisa que tem que ver legendado, cara. Porque, cara, a dublagem do Bill Burr é muito engraçada, cara. O cara berrando é muito bom, cara. Pode crer, mano. A mulher que vende plasterware. Puta vazia, triste pra caralho. Mano, muito foda, mano. Vocês conhecem o Bill Burr, assim, vocês acompanham? Acho que o Yuri sim, né? Mas tu conhece, Ícaro? Não, mano. Cara... Na realidade, eu conheci ele agora, né? Que ele é o Hank, não é? Não. Ele é um personagem do Breaking Bad, né? Não. Cara, ele é um comediante, cara. Procura o último show que ele fez. Tem na Netflix, cara, é muito. Sim. É o melhor comediante que tem, cara. É muito engraçado. Depois eu vou assistir depois. É muito engraçado, é um puta ruivo dando uns gritos loucos, putaço, xingando as coisas. É muito bom, cara. A risada dele é muito engraçada também. Pode crer, mano. Eu imagino pelo Frank, então, que você falou assim, pela estética do Frank, é meio parecida com ele. Sim, exatamente. É a mesma coisa. Sim. Só que, sei lá, cara, você vai ver aí, é muito bom, cara. Vale muito a pena. Vou assistir depois, mano. Ele até tem um podcast também, muito bom também. Tem uma crítica aqui do BoJack. Eles conseguiram manter a lacração em níveis toleráveis, mas eu acabei discordando da narrativa da série. Tenta pintar o cavalo como um filho da puta, sendo que ele não obrigou ninguém a fazer nada. No final da animação, basicamente, todo mundo fica culpando o BoJack por cada coisinha que ele fez, falando pra ele assumir responsabilidade pelos seus atos. Mas parece que isso só valia para ele. E parece que as pessoas que ele interagiu não tinham nenhuma escolha, nenhum poder de ação. Provavelmente isso é devido à mentalidade feminista e esquerdista dos escritores desse desenho, que culpam os homens por tudo e tratam as mulheres como, abre aspas, seres sem nenhum tipo de agência. Enquanto, ao mesmo tempo, ironicamente dizem, abre aspas, a mulher tem que ser forte e empoderada, fecha aspas. Mas quando dá merda, culpam o homem mais próximo pelas escolhas ruins dela. É assim mesmo, a série que permitiu toda... Você nunca assistiu o BoJack, mano? Eu vi só alguns episódios. Eu acho que não, mano. Eu acho que, tipo, mano, o BoJack é um filho da puta mesmo, mano. Fez merda pra caralho, mas acho que não tem nada a ver. Eu acho que é assim, mano. Não sei se desde o começo foi produzido pela Netflix, mas o que eu percebo é que a Netflix é muito, mano, envolve muita lacração mesmo. Eu senti isso na última temporada, assim, nas últimas temporadas, mas é uma coisa tolerável. Não é, tipo, uma lacração que você não consegue nem ver. Mas sim. Eu achei que... Não sei se o David... Você chegou a terminar, David? Sim, terminei. Mano, eu achei que o final foi uma merda, mano. Cara, eu não lembro... Cara, não, eu tô tentando me lembrar, cara. Não lembro agora. Não lembro mesmo. Mano, pra mim foi uma merda. Porque, tipo, a ideia que eu tinha é que... Tipo, qual que é a vida do BoJack? Ele vai sempre se enfiando em merda. Aí ele vai fazendo mais merda e ele sai. Eu achei que o final ia ser fechado, que ele ia fazer uma merda tão grande que ele não ia conseguir se livrar. Aí não, o bagulho teve, na minha opinião, assim, teve um final bem felizinho, mano, que não condiz com a série. Eu não assisti toda, não. Cara, não vou me lembrar, que merda. Sim. Mas ele faz o quê, velho? Pode falar, é que eu não quis dar spoiler pra não estragar o ator, mano, mas você falar que pode falar. Eu não ligo pra spoiler, não. Mano, é que a merda toda é que ele que mata a Sarah Lynn, não é, mano? Ele mata a Sarah Lynn. Aí, tipo, ela teve uma overdose, tá ligado? E ao invés dele chamar a ambulância porque ia cair toda a culpa pra cima dele, ele deixou ela morrer, mano. Ele ocultou isso. Aí na última temporada alguém descobriu, que agora eu não me lembro, e veio toda a porra da verdade à tona. Só que era pra terminar desse jeito, mano, com ele fudido, mano. Terminando numa merda que nem ele conseguiria sair. Mas não, mano, terminou assim, ele pagou a pena dele na cadeia e terminou com ele felizinho, tentando reconstruir a vida. Tô louco, que da hora, depois eu vejo. Cara, tem muita coisa. Já chegou naquela temporada final que eu mais curti, que eu me lembro agora, cara. Aquele diálogo que ele tem com a tailandesa ali no telhado, cara. Aquele diálogo é muito do caralho, cara. Sim. Então, soube que tem uns diálogos massa nessa série mesmo. Tem, mano, tem. E o BoJack é até o que o David gente tava falando, que os personagens são muito bem desenvolvidos. Não é só o principal, não. Você vê, tipo, o BoJack, eles trabalham bem todos os personagens, mano. Você vê que até, tipo, uma mina que é, tipo, secundária, né? Que é a... Esqueci o nome dela agora. Diane. Diane. É, Diane. Você vê que ela tem toda uma profundidade, mano. É muito bem trabalhado. Eu acho que esse negócio de... Ah, de lacração... Cara, eu acho que às vezes é um pouco forçado, cara. Porque até... Ah, tá. Digamos que tem. Ah, tu pode ver isso no personagem dela. Mas, cara, é algo que existe no mundo, tá ligado? Essa... Não pode ignorar que não existe lacração. Tem lacração, tem que trabalhar isso, entendeu? O personagem dela, tu vê que, ah, é uma mulher empoderada, mas tem uns putos problemas, tá ligado? De emocional, não é empoderada de verdade, entendeu? Uhum. Ela é puta frágil. Sim, eu acho que é isso que você falou, né? Muitas vezes o cara fala, é lacração, mas ele não entende que ali eles estão retratando a realidade. Na realidade existem mulheres assim, né, mano? Ou então existem personagens desse jeito, não só mulheres. Eu acho que a parte mais foda do BoJack é que eles conseguem ser extremamente preconceituosos, mas como é animais, ok, tá ligado? É, isso mesmo. Tipo, às vezes, tipo, rola puta preconceito, só que, é preconceito pela ação que um pombo tem. Foda-se, tá ligado? Tem que reclamar do direito do pombo. O cara pode falar mal do pombo, porque é um pombo, tá ligado? Só que o pombo é um... Tem uma parada que é foda. Tem uma parada que é muito foda, que aí não é spoiler pesado, que eu acho que é logo dos primeiros episódios, que é quando ele vai no mercado e rouba a torta do veterano que tava voltando da guerra. Mano, o maluco acaba com a vida dele, vocês lembram? Desse episódio? Sim, sim. Pô, é muito foda isso, mano. Tu não chegou nesse, será, mano? Não lembro, velho. Assisti faz muito tempo. Depois só... dá uma reassistida lá, mano, nesse episódio. A única chance que eu lembro é do BoJack bebendo uísque, conversando com o Tigre. Então, tipo... Não, isso aí é o amanhã normal do BoJack. É. Amanhã é o comum do BoJack. Acorda, minha casa tá parecendo um American Pie. BoJack, ele mora não na Não sei nossa. O que aconteceu ontem. E sobre essa coisa dele ser cuzão, cara, mas a série inteira é ele se odiando, cara. Não faz sentido ele não ser cuzão, se a série inteira é a existência dele, o problema que ele tem com ele mesmo, entendeu? Sim, sim. E ele é muito filho da puta, mano. Esse que é foda, mano. Por isso que o personagem é bom, porque você vê esses dois lados dele, mano. Pô, vou tirar o tempo pra assistir depois, vou incluir, vou ver se eu termino. Também peguei hater porque uma mina que eu curtia começou a assistir, daí eu... Ah, não. Essa merda aqui. Tá assistindo a mesma série que eu, não vou assistir mais não também, vagabunda. É foda. Até sobre a discussão também do BoJack ser odiado, cara. Isso aí é um puta... Novamente, né, aquela coisa, o cara pode ser preconceituoso porque são animais. Mas se tu tem um personagem que é odiado, cara, tu tem espaço pra ser preconceituoso qualquer coisa, porque aquele personagem é pra ser odiado. Então a série tem liberdade, sim, de ser preconceituosa, de fazer qualquer coisa com aquele personagem, porque a ideia é que ele seja odiado. Foda-se. Sim. Te dá liberdade. Sim. E o foda é que, tipo, mano, o personagem é foda porque ele é desse jeito, mano. Tem uma... Tem uma parte quando ele se acorda, cara, aquela cena é muito boa. Ele se acorda e começa, cara, eu sou uma merda, sou um merda. Ele fica um tempo se chamando de merda. Ele, pá, mas eu pelo menos sei que eu sou um merda, então eu sou muito melhor que os outros merda. Aí ele se acorda, ele pega uma bolacha, tipo uma traquina, assim, começa a comer. Aí ele, cara, para de comer isso aqui, cara, isso aqui não é um café da manhã, para de comer isso aqui, não para de comer, tá ligado? Ele continua comendo aquilo ali. É muito bom esse início, cara. Muito bom, mano. É muito bom. Acho que é uma das melhores coisas, assim, que a Netflix já produziu, esse desenho, mano. Sim. Tem muito do Bukov, tá vendo? Quê? Tem Bukowski no BoJack. Sei lá quem é esse cara. Eu também não sei quem é, não, mano. Meu Deus, o cara não sabe quem é Bukowski. Acabou de pegar, leu uma resenha de algum do Omelete, né? Ele tá pegando falando isso aí. Meteu um louco aqui no podcast, pô. Tu acabou de ler aí, mano. Eu tenho um livro, cara, dele daí. É esse lance de se odiar, essas porra aí, cara. Essas porra aí, cara, de ser bêbado e se odiar. É engraçado, tipo assim, tá, ele se odeia, mas o ego dele é alto pra caralho também, né? É, mano, é um narcisista ao mesmo tempo. Sim, é bizarro, cara. O cara se odeia, mas o cara tem um ego gigantesco. O cara se acha o principal, que nada mais é que uma pessoa normal. Tanto que ele tinha um programa de TV, né? Por isso. É, ele é um ex-famoso, pra falar a realidade, mano. Um ex-subcelebridade. É, bem isso, ele é uma ex-celebridade lá dos anos 90. Mesmo nível ex-BBB. O cara é o Marcel Dourado daqui a 10 anos. O Marcel Dourado, ele tá engraçado pra porra agora no Instagram, aí. Ele tinha postado, eu tinha postado uma parada no Instagram, nem lembro. Eu respondi o story dele e botei, e daí? Aí ele respondeu pra mim. Ele respondeu, e daí o quê, cara? Putz, cara, o cara ainda mama no Big Brother, cara. Ele bota uma cena dele no Big Brother, chega, cara. Passou, deu. Olha só essa coisa de Big Brother, que é isso? É, todo ano de Big Brother, o Marcel Dourado, ele posta os vídeos dele. Antigo. Cara, tá velhaço, cara. Mas ele dá aula lá, ele tem um estúdio massa, tipo esse estúdio aí que você falou, só que ele, o estúdio dele é tipo um galpão, e ele dá umas aulas de funcional pra umas véias. Véia e maluco assim, meio gordo, né? Aquele maluco falso gordo, ele fica fazendo um circuito, deve ganhar bem. As coroas, tudo, deve falar, meu Deus, o Marcelo Dourado. As tia do Bolsonaro, deve pagar bem. Deve enlouquecer com ele. Ah, tia, maluco careca, um lutador de jiu-jitsu, aí ele faz um circuito lá qualquer de abdominal, de levantar peso, de fazer flexão, já era. Sim. 3 vezes ao dia, cada 15 alunos, cada aula, cada turma, tá, cara, massa. Pior que esse meio aí de musculação, as coisas aí, cara, tem muita enganação, cara. É, cara, a maior parte é enganação, cara. E pior que é uma coisa que, cara, se não fizer isso aí, tu só se foge, entendeu? Você tem que ter essa coisinha, é o treininho da moda, é fazer qualquer coisa, sim, cuidar o tempo, manda o cara embora, foda-se. Não tem. Nossa, não, não é um trabalho, sim, individual. Eu acho que a enganação tá, assim, a enganação boa, porque, tipo, qualquer coisa que você faça no seu corpo vai ser saudável, porque uma caminhada vai melhorar, vai aumentar a tua expectativa de vida. Então. Será que não vai pagar 300 fácil. Pila pra isso, cara? É, só que. Pagar 300 pila pro cara falar que você tem que caminhar. É, só que aí que tem a maquiagem, aí que tá. O que você vai fazer pra ganhar os 300 pila? Você vai ter que vender um protocolo, vender um projeto. Ó, em 5 meses, fazendo isso daqui que eu montei, você vai estar diferente. Óbvio que o cara vai estar diferente em 5 meses fazendo exercício. Ele pode fazer só supino reto, todo dia. Só supino. Supino e agachamento durante 5 meses. Óbvio que o cara vai ter o corpo vai modificar. Por isso que a maioria desses caras de educação física aí fica tendo foto de antes e depois. Eu acho muito ridículo o cara botar uma foto do lado e a outra do outro lado. Aí, tipo, tem Instagram de personal trainer, que é só isso, velho. Ah, entendi. Você quer dizer, o personal trainer fica postando só, tipo, os alunos dele, no antes e depois. É, pra garantir mais aluno, pra angariar mais aluno. É, tu ganha desconto, você sei, cara. O cara falou ali que o Leandro Twin faz isso. Se tiver um antes e um depois bom, tu ganha desconto na tua mensalidade. Que merda, hein, mano? É, cara, é muito sacanagem isso aí, cara. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz uma aula de crossfit, aí que aí tinha uns colegas meus que faziam, vamos fazer, tá bem, vamos lá um dia fazer essa merda, então. Aí o cara pegou, fez um bagulho lá que tu pode fazer em casa, ele, agora vamos correr na rua. É, eu voltei pra casa quando tava correndo pra rua. Vai no teu cu, cara, pagar pra correr na rua, ô mado. Agora vamos correr na rua. Vai se fuder, cara. Pagar 100 pila pra correr num espaço público. Me manda correr na outra sala, então. Fuder, mano. É, pô, tu vai pagar 100 conto pro cara chegar lá e falar, vamos correr na rua. Vamos levantar pneu, agachar. Isso é, eu compro um pneu, cara. Não precisa pagar 100 pila toda hora. Pega um pneu furado numa mecânica e qualquer, os caras me dão essa merda ainda. Vamos fazer burpee, né? Você não usa nem peso nem nada, só, sim, só o corpo que ele agacha, só pegar o pular. Não, porra, eu faço isso no meu quarto. Meu brother chegou e começou a fazer crossfit, começou a fazer um estágio, né? Ah, crossfit é muito bom, hoje eu fiz 50 burpees. Bora, legal. Faço agora aqui na tua frente, ó, sem pagar nada. Começa a fazer na frente dele, de graça, cara, acabei de fazer de graça. Barra, né? Tem uma pracinha ali, o cara faz barra na hora que quiser. Por isso que eu queria fazer esse negócio de ter o meu estúdio, tá ligado? Não é só o serviço que eu vou estar pagando, eu tô pagando um espaço pra ti fazer as coisas, não. Eu quero ter um espaço pra eu fazer isso. Se alguém quiser fazer junto, vai pagar pra fazer. Mas eu vou estar de construir o meu próprio, a mim, do meu jeito. Mas você também é desse meio da educação física, ou Yuri? Sou, tranquei licenciatura. Ah, pode crer. Educação física. Mas eu acho que eu me inscrevi, né, nesse ano aí. Cortou? É. Falei que se eu tirasse uma nota boa, eu entraria em. Alô. Você tá cortando seu áudio. Alô. Diga o que você estava falando. Se você tirar uma nota boa no Enem, eu entraria em medicina. É, não vai acontecer, cara. Pô, é louco, pô. Tem uma pá de Playboy, mano. Tem uns 100 mil Playboy, mano. Que o pai tá pagando o cursinho. Você vai chegar lá pra competir com os caras? Desde o ano passado, os caras tão pagando cursinho. É, pô. Esses caras são muito bons. Tu pergunta o que tá fazendo. Ah, tô fazendo um cursinho pra medicina. Tá bem. É tipo um curso, tá ligado? O que tá fazendo? Ah, um cursinho pra medicina. É, pô, é um curso pra medicina, não é? Realmente é isso, mano. Sim, é cara pra caralho, cara. Você fala que o cara já vem da escola. O cara é bom, mano. Você vai ver o pai do cara aí tem clínica. Mãe do cara é advogada, ganha lá 20 pau por mês, o cara tem a mesadinha dele lá, vai lá só pra escola, não faz porra nenhuma, coça o dia inteiro. Aí é fácil, cara, mano. Cara, eu vou ter que agora despejar um pouco de ódio. O cara paga 3 conto por mês pra um cursinho, aí ele vai lá, passa na PUC, não ganha um desconto na faculdade, ele vai lá e bota um cartaz na frente de casa, paga 10 conto por mês pra fazer medicina por 6 anos. Parabéns, cara. Realmente, tu venceu na vida, cara. Tu é o cara. Passou no vestibular na PUC, tu vai pagar a mensalidade inteira. Parabéns, cara. Isso aí. Porra, cara. Dá uma... O cara se acha um vencedor. Ah, mas quem faz isso aí é quem tem, né, mano? É que já vem de família que tem. É, por exemplo, família já... Bom, por isso que eu não bato palma pra esse médico do coronavírus. Eu não bato palma pra médico que tá curando as pessoas do coronavírus. Sai do teu trabalho, ô merda. Bato o médico. O maluco ganha, sei lá, um médico do SUS ganha acho que é 10 conto, não é? O cara tá bombando o respirador. Que atirando temperatura. Ninguém bate palma pra mim quando eu faço um cara que pesava 120 quilos, pesava 80. Vou começar a bater aqui, ó. Diminuiu o leito aqui, ó. Ah, é, menos pô. Já é um gordo a menos que não vai infartar aí na UTI. Não vai precisar de leito de UTI aí que ele não vai infartar. E falando aqui, o que os médicos estão fazendo de fato? É, tu viu que agora ali, lá tu pode pedir pra tomar cloroquina. Cara, não, eu pedi pra tomar um remédio, cara. Tu que vai me dar, cara. Tu que é o médico. Eu vou escolher o seu médico pra tomar agora. Não, cara, tu tá aí pra receitar essa merda, cara. O cara ficou 6 anos estudando, gastou aí 10 mil por mês e não consegue me receitar a merda de um remédio, cara. Sei lá, cara, vê meu estado aí e dá o que tu acha que dá certo, cara. Agora eu vou estar pedindo o seu médico que eu tenho que tomar. Ah, toma no teu cu, cara. Cara, estudou 6 anos, mas eu que tenho que escolher o remédio. Não, eu gostaria de tomar aqui. Melhor, acho que eu prefiro educação física, porque o cara que faz educação física, ele já tratou o cara antes dele chegar a ter o infarto. Imagina chegar numa academia e falar pro cara, cara, que é o seguinte, eu quero fazer supino, eu quero fazer... Não precisa de mim, então. É uma coisa do médico, fala, não, quero tomar cloroquina, eu quero tomar isso aqui. Então, eu o que eu mando, então não foda-se, então, ganhando 10 contas aí pra nada. Não faz sentido nenhum, mano, faz sentido nenhum. Eu não sabia dessa aí, não, cara, podia escolher o tratamento agora. Sim. Massa. O cara pode pedir. Chega lá, quero Rivotril, uma dose de Rivotril com... O cara chega lá, não, só morfina. É? Receita aí pra mim uma maconha medicinal aí, pros meus olhos. Só morfina na veia. Bota, o cara pega, abre a Netflix ali e começa a ver seriado com morfina também. Só isso aí, cara. Aquele pode lá, sair daqui agora. O nome do remédio lá do House é... Caralho, não lembro. É, o Ministério da Saúde adverte. Usar maconha fode a memória. É o Vicodin, lembrei. Vicodin. Mano, eu preciso dar uma saída aqui rapidão, já volto, firmeza. Vai lá, dar uma cagada? Pode... É, mano, eu vou usar o banheiro. Mano, vocês jogam COD Mobile? Não, não jogo nada, meu celular é uma merda. Porra, mano, jogar não, mano. Tô viciado nessa porra, velho. Tô viciado em quê? COD Mobile, mano. Ah, COD Mobile. Porra, eu baixei, joguei com os boot, abusei, fiquei puto e desinstalei. Tô jogando GTA, San Andreas. Ah, mas é bom de jogar, cara, não é estranho? Como é que... Mano, eu não gosto de jogar, tipo, jogo no celular, tá ligado? Mas COD Mobile eu gostei. Eu acho que a mecânica tá bem tranquilo pra jogar no celular. Ah, eu não sei, cara. Celular não. Não consigo jogar no celular. Não, também era assim. Eu não consigo jogar no celular. Detesto, mano. Mas essa aí, a mecânica tá boa. É o único jogo que eu tenho um sonho de jogar agora é DayZ. Viciado em DayZ. Qual que é isso? É tipo, imagina que é um mundo aberto, tá? Que é online e é com um zumbi. Aí tem que ter. Ah, pode crer. Agora tem outro personagem que tem. Ele sente fome, sede. Não pode tomar. Lembrei muito Far Cry, DayZ. É, nessa questão de sobrevivência mesmo, é uma pegada de Far Cry, né, mano? É muito bom, cara. Nossa, tava jogando o Far Cry agora, o último. Lançou do Homem das Cavernas, porra do caralho. jogão pato, velho. Esse aí eu nunca vi, não. Tô meio desatualizado de jogo. Foi o último que lançou do Far Cry, faz acho que ano passado, até eu não conheço desse ano. Nunca joguei Far Cry. Que é você. Você começa na. Matando uns elefantes que tem chifre, sabe? Os elefantes que tem chifre. Mamute, é, mamute. Mamute? Ele tá confundindo os bichos. Elefante que tem chifre. O cara vê o rinoceronte, cara. Não é tão grande assim. Mano, elefante que tem chifre. Mas não é o chifre, é, mas... cara. Todos eles têm a mesma coisa, cara. Mas tem que pegar umas lanças, tem que fazer lança, tem que ir atrás, fazer casa, encontra o sobrevivente, monta sua tribo. Mano, um jogo que eu tava jogando pra. Jogo que eu tava jogando pra caralho, mano. Antes, quando eu tava com mais tempo, era The Witcher 3, mano. Tava viciado demais, velho. Muito foda esse jogo. É muito caro esses jogos, cara. Vai tomar no cu, cara. Caro pra caralho essa merda. É, não, The Witcher é de 2016, eu acho. Já deve estar barato já. Mesmo quando eu queria comprar 200 e pouco, vai se fuder, cara. Tomar no cu de vocês, tô pensando em roda, não, mano. Não, tem notebook só, cara. Ah, pode crer. De vir pra cá, fiz um intensivão de FIFA, velho. FIFA 20, isso é doido. Batei na casa do amigo meu, era todo dia, mais de 5 horas de FIFA. Só jogo PES, não jogo FIFA. Nunca me liguei pra mano, FIFA. Mano, eu detesto futebol no videogame, mano. Porra, é bom demais. Pô, eu acho que se eu jogasse PES, se eu tivesse um videogame e jogasse PES, eu poderia ser... Sei lá, poderia ter um canal disso aí, cara. Eu sou bom, cara. Modéstia à parte, eu sou bom pra caralho. Eu sou desgraça. Curto muito meu PES, velho. Muito... Sei lá. A mecânica do jogo é muito feio. É isso. Ah, eu acho que foi muito forçado, cara. É, mano. Não corre nada. O jogo do PES é bem lento, cara. Ah, não acho não, mano. O PES é lento pra caralho. Você pega o Cristiano Ronaldo, mano. Bota na lateral lá e bota pra correr pra você ver. Ninguém pega, mano. Meu forçado. Não, não, não é mais, cara. Não é mais. É os antigos. Esses dois últimos pés aí é bem lento. Principalmente esse último. Ah. Até criticavam que era muito lento. O jogo em si, ele é lento, pô. Do pé, sei lá, se a câmera, os bonecos, eu não sei, não consigo escrever. É muito estranho. Cara, pra ver o meu nível, assim, tipo... Falei. Depois você jogar muito FIFA. Acho que também é isso. Tipo, se você jogar muito PES e você vai passar pro FIFA, você sente a diferença. Ah, mecânica. De um pro outro. Aí eu acho que é isso também. Tava muito viciado no FIFA. Não, PES tem que ver, tipo, meu pai ele joga pra caralho, tá ligado? Joga toda hora jogando. Aí às vezes eu ia na casa dele assim, tipo, meu, depois de um tempo passa de jogar, tipo, meses. Aí eu ia lá, participava de um torneio e ganhava o bagulho. Depois de um tempo sem jogar. Foi ele pegar e deixar os negócios. Tem que ganhar tantas partidas aqui pra ganhar o bagulho. Ele sempre deixava pra mim. Porque eu ia lá e ganhava. Podia ficar um tempão sem jogar, mas se eu jogasse eu ganhava. Sim. Mas é bom também ficar um tempão sem jogar. Eu sentia que eu melhorava. Tu sabe que... futebol no videogame eu sempre fui ruim, mano. Eu sempre gostei de jogar, velho. Desde o Play 2. Campeonatinho de Inglaterra. Saudades, cara. Nossa, Master League, montou um time lá com Totti, com Maldini, com Nesta. Cara, a minha família joga muito no Party Pie, cara. Meu pai, meus tio. Tipo, meu pai, meu tio, tá ligado? Era tudo campeonato de Inglaterra toda hora. Todo final de semana. Mas é do Play 2 ou é do Inglaterra da época do Play 1 mesmo? Cara, desde sempre, qualquer um, cara. Sempre foi assim. Não, eu jogava no Play 1, mano. Inglaterra do Play 1. Os bonecos eram tudo quadrado. Sim, o cara achava do caralho. Real pra cacete. É, mano. Olha agora, meu Deus do céu, uma merda. Esse Minecraft. Tinha um jogador massa, que acho que era um... iraniano, não sei como era, Naim, era bem pequenininho ele no Play 1. No Play 1, tipo, o Roberto Carlos era o melhor jogador, mano, aí nós colocava ele no ataque, todo mundo colocava ele no ataque. Sempre. Roberto sempre, Carlos e Shevchenko era muita apelação. É, mano. Shevchenko, Shevchenko. O time do Milan era foda, mano, tinha, se eu não me engano, nessa época tinha o Del Piero. É perda de Maldini, na defesa. Não, tio, acho que ele jogou no Milan também, não jogou já? Não, Del Piero só na Juventus. Rapaz, o Maldini já jogou no Milan, cara. Maldini? Ah, o Del Piero. O cara tá muito drogado, cara, eu confundi o Del Piero com o Maldini. Não tem uma letra o igual. É pior que o Del Piero não jogou mesmo não no Milan. Confundi as ideias. Cara, são mecânicos dessa época, era... cara. Eu sei a escalação de todos os tipos. O Milan era Dida, Nesta, Maldini... Cafu, volante era Pirlo. Não, Pirlo era da Juventus. Era o Pirlo, pô. Cafu, era o Pirlo, volante do Milan. Pirlo Gattuso. É isso mesmo. Aí tinha um outro lá. Cara, Vem comigo. Na época do Slot, o time jogava no esquema de árvore de Natal, cara. 4, 3, 2, 1. A primeira geração foi Dida, Stan, Nesta, Maldini, Cafu. Aí era Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaká, Shevchenko e Crespo. Não, mas Kaká acho que já era 2003, já, não era, mano? 2005. É, não, é de antes, pô. Miguel Leve do PlayStation 1 era 2002. Que era no Milan, que era aquele Gusenberg, não? Guden. Qual? Que era um loiro. Gutenberg, não. Era... Um loiro? Era. O cara do cabelo amarelo. Joga que posição? Ataque. É mais só pesquisar um. Que ano, sei. Gusenberg, sei lá, algo assim, não lembro direito. Não sei o que tá falando, cara. Que veio agora na cabeça esse cara. Eu, pra mim ele existiu. Então eu tô só criando aqui, fantasiando que existia um cara chamado Gusenberg. Vocês faziam muita história na cabeça quando jogavam? Eu fazia pra caralho, cara. Grava meus torneios. Ah, demais. Master League lá, o cara inventava. Você disse de montar os times? Montar os times? Não, de tipo, criar uma atmosfera por trás do negócio. Finais, eu mostrava toda a entrada, tudo. Com certeza, eu fazia isso daí também, mano. Deixava rolar tudo lá. Nossa, eu rolava até o contrato do cara, contratava o Robinho, e agora eles contrataram o Robinho e tal. Mas aí já era mais no PlayStation 2, né, mano? É, esse aí já foi no Play 2. Eu sempre fui montar os meus campeonatos. Eu tipo, jogava com todos os times. Não tinha um time que eu não jogava. Até hoje eu faço essa atmosfera jogando FIFA. Cara, eu não consigo mais fazer isso, cara. Eu me sinto triste por não conseguir fazer isso. Era bom pra caralho. Se eu tiver sozinho. Parece, tipo, já quer pular, né, mano? Né? Tipo isso, já quer pular, já pra começar o jogo. Cara, hoje eu jogo duas partidas já. Ai, meu, vamos fazer uma coisa de útil na vida, tu é um merda. Sai daí. Ah, velho, desse último ano eu tava na casa desse amigo meu, tava jogando FIFA Copa. Sabe o FIFA 19 que eles lançaram a atualização da Copa do Mundo? Uhum. 18, eu acho. Então, oxe, joguei muito, velho. Criando fantasias. Criei muito conteúdo imaginário. Quando começou a ter o Romo Estrelato, que tu controlava só um, aí era tu mesmo. Aí era loucurada. Olha, e era lindo. Até hoje eu abro o PES pra jogar Romo Estrelato, muito bom. Mesmo não gostando. Pô, é tão foda que tanto que eles fizeram o Alexandre no FIFA. Nada, era tão foda esse lance do Romão Estrelato que no FIFA fizeram a história lá do Alexandre. Ah, sim. Tem um modo história, né? Não é só o normal. Ah, pode crer. Mas eu gosto dessa forma como é agora, que nem tipo na Master League do PES, tu pode ir pra uma seleção, aí tem as convocações, tudo. Ficou mais complexo. Sim. Uhum. Nós pode trocar de time. Pô, muito melhor, cara. Senão enjoa mais. Sim. É. Antes eu pegava os times, escolhia na Master League mais pelo uniforme, achava da hora. Eu curtia muito o campeonato italiano, cara. O campeonato italiano era uma delícia. Tinha montado time já no Galatasaray, era massa. Bom, tem massa também no Play 2, quando você pegava aqueles pontos pra comprar bola, comprar jogadores antigos. Sim. Ah, pode crer. É isso mesmo. Comprar seleções. É, comprar uma seleção antiga. Eu tinha descoberto que tipo, você ganhava muito ponto você só fazendo uma liga com três times, rapidão. Você fazia uma liga com três times, ganhava, era campeão, aí já ganhava não sei quantos pass points. Saudades, Eusébio. Aí. Meu centroavante, poxa, monstro. Eusébio, aquele da Holanda. Raikai. Raikai? O que era treinador do Barcelona? É. Ele era altão. Do caralho. Caramba. Pelé. Ah, não gosto Pelé. Pelé, Zico, muito massa. Bons tempos. Play 2 era foda. É, Play 2 foi o melhor videogame, né, mano? Você é louco. Ah, melhor GTA, caralho, quanto foi GTA Sanders. Nunca zerei, mano. Nunca zerei o Sanders. Também não. Também não. Eu acho que eu vou zerar ele agora no celular, velho. Mas o jogo que foi muito foda também foi o Bully. Ah, nunca joguei Bully. Bully eu zerei, top. Nunca joguei. E nunca fizeram dois, né, velho? Fizeram GTA 1, 2, 3, 4, 5. Mas não fizeram fazer o Bully 2, velho. Puto com isso. É que Bully é muito controverso, né, mano? É, o nome já não ajuda. Lá os caras caem matando, mano. Ele foi muito hateado por conta desse lance de violência, de Bully. Só que o jogo, quem joga, velho, fica completamente contrário. É. O Jimmy, o principal, ele não é um bully. Ele, pelo contrário, ele ajuda os caras a não fazer bully. Sim. As missões é mais pra você não fazer bully do que você fazer bully. Só que o politicamente correto na época foi matando no jogo. Imagina tu sai rumor, né, mano, que vai ter uma continuação. De repente. Se a Rockstar lançasse esse jogo no Play 4 ou Play 5, você é doido. Sei lá, o cara na universidade, imagina, ia ser foda, hein? Na universidade ia ser American Pie, mano. O bullying na universidade. É, ia ser tipo o American Pie. Ah, tomara que não nasce o Play 5 tão cedo, cara. Imagina só agora com um dólar alto pra caralho, quanto é que vai vir essa merda? Uns 30 mil. Caralho. Te lembra quando queriam fazer o Play 4 por 4 mil? Deu uma chiadeira do caralho. É. Porra, agora eu acho que o Play 5 vai ser no mínimo 5 mil mesmo. 5 mil pila, é. Sei lá. Ou talvez tipo, eles nem lancem. Não sei, que é muito difícil, né? Mas talvez eles nem lancem isso no Brasil. Vai lançar na Black Friday nos Estados Unidos, com certeza. Não, mas eu digo no Brasil. É, mas os caras trazem lá os importador, porra. Não, importador traz, mas eu digo, tipo, oficialmente. Porque se for converter o dólar, se o dólar ficar como tá hoje, mano... Não tem nem cabimento, pô. Eu acho que lá nos Estados Unidos é lançado o quê? Uns $400 que é lançado um videogame? O mais foda deve chegar a $500. Então, 500 vezes 5 dá 2.500. É, tu coloca aí, mano, a caralhada, 70% de imposto. Vai chegar no mínimo aí, mano, 5 pau. É. Vai ser foda. Não tem como. O cara vai comprar o Play 3 agora. Sim. Eu acho que nem. Que eles nem vão lançar com coronavírus, cara. Acho que eles nem vão lançar tão cedo agora. Senão uma segurada. É, eu também acho, rapaz. Você não vai vender tanto assim, cara. Deve dar uma segurada, mas depois que voltar da crise. Espera aí. Mas eu não compraria agora, cara. Eu montaria um PC, se eu fosse fazer. Vale muito mais a pena, eu acho, cara. Oxe, 5 pau você monta um PC aí, mano. Que você joga no mínimo 2 anos. 5 pau você monta um PC. Apesar de estar tudo caro, mas mesmo assim ainda dá pra montar um, foda. Sim. A época boa pra montar PC foi na 2000 e poucos atrás, aí. Sei lá, tá foda. Tem um PC malhudo. Ah, isso tá foda qualquer coisa, cara. É, mano. De verdade. Mano, então... tu falou uma parada aí de universidade. Eu queria comentar com vocês um filme que eu assisti esses tempos, que já é um pouco antigo, já de 2018. Não sei se vocês viram, que chama A Morte Tá de Parabéns. Não. É A Morte Tá de Parabéns, mano. É um filme de terror, mano. Eu achei muito interessante a premissa do bagulho. A mina tá sendo perseguida por um cara, tá ligado? Que ele quer matar ela, um cara mascarado. E toda vez que ele mata ela, ela volta do início do dia. Aí ela começa a fazer as paradas diferentes e ela vai aprendendo como fugir do cara, tá ligado? Eu achei a premissa do filme muito interessante, mano. Não lembro, não lembro de ter sido uma caçada. Esse filme de viagem no tempo é muito bom. É, na realidade, né, ela volta só no começo do dia, né, mano? Sim. Nunca mais vi um filme de terror foda, velho. Sei lá. O que eu vi, assim, que eu achei foda, mas já é pouco antigo. Não é tanto terror, né? Foi Corra, do Jordan Peele. Ah, Run, né? Corra, eu assisti de novo esse filme. Eu acho que esse filme tá mais pra comédia do que terror. Cara, nunca vi. É, mais suspense, né? Pô, é bacana, mano. O outro que eu lembro desse terror foi Carrie, a Estranha. Não vi também. Esse daí eu também não vi. Só vi o original. O original eu vi. Terror, deixa eu ver. Hack. Ah, o Hack tem uma puta premissa boa. É, os filmes dele, eu lembro que eu baixei um torrent do primeiro Hack do caralho. A ideia é boa, a execução foi mais ou menos. Não tô lembrado desse filme. É um que ele é gravado, é como se o personagem, tu vê pela câmera do personagem. Ah, pode crer, Hack. Agora eu associei. Às vezes eu ouço as palavras, mas eu não associo o nome. Aquele, deixa eu ver. Porra, terror, sabe qual é uma série de terror? Primeira temporada do Detective. Qual? True Detective. Ah, tá. A primeira temporada é muito boa. Errou pra caralho. Eu não assisti essa série, mas eu conheço. Cara, eu não assisti a segunda temporada. Eu só vi a primeira. Todo mundo falou que as outras eram ruins. Era só a primeira boa. A primeira é boa pra caralho. E como não tem a continuação, primeira... né, cara? Não é uma continuação, então foda-se. Vamos ver. É, vira outra história. Ué? Mano, eu tenho toque. Eu não consigo deixar as coisas pela metade, mano. Se eu começar a assistir uma parada assim, mano, eu tenho que ir até o fim, velho. É que nem a história é igual. É outra história, outros personagens. É, outra história. Como se fosse outra série. É tipo Black Mirror, só que uma temporada inteira. É. Sim. Outra que eu parei no meio foi Westworld. Só a primeira. primeira temporada. Essa aí eu nunca assisti, mano. Primeira temporada foda. Aí a segunda já desandou, ficou parar de curtir, não. Pode crer, mano. Era da HBO, o pessoal falava que ela ia substituir Game of Thrones e tal, que ia ser a série pica das galáxias, mas porra, acho que foi tudo ilusão. Eu ouvi falar sobre ela, mas eu não sei, não lembro exatamente o que era, mas eu vi que todo mundo falava bem, aí eu fui lendo como é que era, eu, ah, não vou ver essa merda aí. Achei uma merda. É só Westworld? É negócio de robô, nem não é? Nem assisti. É, tipo isso mesmo. O cara criou um parque. Que as pessoas podem ir lá e fazer o que quiser nesse parque. Tipo, matar os robôs que parecem humanos. É meio que um parque de diversões, sabe? Só que, aí com o tempo... Aí tem um tema, né? No caso desse parque, o tema é faroeste. Os ricos vão lá, descarrega lá e tal, faz... Tem uns NPCs, sabe? De aventura. Nem sei se tá no jogo. Sim, é tipo como se fosse um jogo, né? Na vida real, assim, vamos dizer. É, só que na vida real, os robôs não podem te ferir, mas você pode ferir os robôs, sim, fazer o que quiser com eles, estuprar, matar, porque eles são submissos. Ah, é só por isso que eu não quis ver, cara. É, eu vi, ah, é faroeste, tá, beleza, faroeste, vou ver. Aí eu falei, ah, é robô também. Eu, ah, não, aí tu é robô, faroeste, tu te passou. Aí é muito loucura na minha cabeça, aí não dá, aí já não combinou já. Aí tem todo um segredo lá nesse jogo, né, no par, tem depois... No decorrer tem a revolta dos robôs, começa a criar consciência, fazer inteligência artificial. E a segunda temporada é toda dos robôs, a revolta dos robôs. Sim. E a terceira, que é os robôs se casando com... É tipo, sim, meio clichê, né, mano? É reciclar o que já tem um milhão de histórias aí. Uhum. Como é esse lance de robô dominar o mundo? Inteligência artificial. Pô, tipo, mano, Matrix já fez, tá ligado? Pra mim tinha que ter mais esse tipo de filme. Matrix já desceu tudo já. Eu sinto falta assim de ver, tipo, pô, se bem que agora, né, terminei faz pouco tempo o Mr. Robot e, pô, caralho, achei a ideia muito boa. Aí, às vezes eu vejo uma seriada assim, eu, ah, cara, não gostei da premissa. Se não for uma coisa que vai... Ou tem que ser engraçada, ou tem que me pegar assim com uma ideia por trás. Agora, se for só uma coisinha besta, eu já não... então vou ver uma série de humor, então. Eu tô risado. Pô, Mr. Robot, ele pega, ele prende desde o primeiro episódio. Sim. Vou assistir depois essa série. Ah, é muito boa, cara. Tu vê, quando tu chega, tu vê, termina ela, tu... Ah, agora eu entendi, tá bem. É aquele negócio que tu pode, tipo, ver ela toda e quando terminar o último episódio, tu pode rever ela, porque... Ah, pode ver, entendi. Porque, tipo, tu vai ter uma outra análise, um outro entendimento. Sim. Eu acho que isso que é o foda. Sim. Mas não vou ver de novo. Eu senti muito isso quando eu assisti o Corra, sabe? Quando eu assisti da primeira vez, eu tive um entendimento. Aí quando eu assisti da segunda vez, aí eu pude entender ali as coisas que o diretor quis passar. Eu tive isso quando eu vi aquele episódio de Black Mirror, aquele do... Até desse mesmo ator aí, da bicicleta lá. Esse episódio é muito foda, mano, da bicicleta, velho. Eu vi de uma forma despretensiosa e... Será que a atriz não é a mesma também? Que é bem parecida, né, mano? É que você não viu o Corra, né? Depois eu vou pesquisar pra ver se não é a mesma. Que bicicleta? Tu não viu esse filme? Esse episódio dele? Do Mr. Robot? Não, é do Black Mirror. Ah, sim, dos caras pedalando. Sim, sim. É, isso mesmo, mano. O negão lá que acorda pra pedalar todo dia que ele quer alguma parada lá com a mulher dele, né? Cara, é o resumo da vida, cara. É o quê? Da vida? É o resumo da vida, claro. É o resumo. É. Fato. É isso mesmo. Aquele episódio é foda. Black Mirror é muito bom, mano. De verdade, os caras fazem umas críticas. Vocês já assistiram o episódio que a nota das pessoas é no aplicativo? Sim, é que sim, nota sim. Baixa e as pessoas não interagem? Sim. Caralho, muito foda, mano, esse episódio. Cara, tu não pegou o Cartola na época do Orkut? Era assim? Cartola do Orkut era assim, bicho? Não é igual o VK, que todo mundo se responde, cara. Não, no Orkut os caras não falavam. Se você fosse russo, os caras não falavam com você não, né, mano? Era só os caras pegando pau. Pra... É muito bom, cara. É muito bom ver isso aí. Que agora os caras estão no Facebook, ficam tirando esses caras pra merda e eles continuam idolatrando os caras. Coisa maravilhosa ver, cara. Muito bom ver os chimpas pagando pau. Ai, esse cara era um mito antes. Ai, o cara era foda. Agora tá o cara no Facebook te chamando de cabaço. Parabéns pra ti, cartoleiro. Parabéns, cartoleiro. Parabéns pra chacota. Otário. Tá chacota desse cara que tu idolatra aí, que tem uma camisa com a cara do cara. O cara te chama de cabaço de incel. Parabéns. Cara idolatra um cara aleatório. Parabéns, é. Coxa. Mas você tá falando especificamente de quem? Todo mundo, cara. Ah, tem que. Membro famoso tem que ser igual o Yuri. Ah, ficou famoso e agora daí todo mundo caga pra ele. Não, oi, todo. Sou o cara do rolezinho. Ah, vai tomar teu cu com o teu rolezinho, ô merda. Enfim, no teu rabo isso aí. Todo dia tem que ter uma publicação. Esse membro já foi bom. Como é aquela, mano? Tem uma que os caras fazem que é muito boa, mano. Que é falando não sei o que. É, tipo, eu lembro quando esse membro tinha uma fase boa, não sei, o cara pega e fala, não existiu. Puta, mano, isso daí eu racho o bico, mano. Esse membro já teve uma fase boa, agora é só decadência. Não, mas não é tipo isso, mano. O cara tipo pega e fala, eu lembro quando esse membro tinha uma fase boa. Ele pega e fala assim, ela nunca existiu, alguma coisa assim. Ah. A fase boa nunca existiu. Você é um membro regular, cara. Só merda. Só posta merda. Porra, tem que movimentar ali, né? Tem que fazer. Pois é. Hugo, tu que não era do Orkut, como é que tu achou o Cartola? Porque eu entrei no VK, tá ligado, pai? Na comunidade do Corinthians. Aí lá na comunidade do Corinthians os caras é mó pau no cu. Não quis ficar lá, não, mano. Eu xingava o Andrés, tá ligado? Eu não gosto do Andrés, não, mano. Aí lá os moderadores me baniam direto porque eu ficava xingando o Andrés. Aí eu fui e achei o VK, mano. Achei o VK, não, achei o Cartola. Mano, eu tô ficando cansado já, velho. Vamos encerrar, mano. Diga vamos. Aí as suas últimas palavras. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. É isso aí. Que é isso? Não, mano, sei lá o que geralmente faz. Só sei que nada sei lá. O que geralmente fala, mano? Me ajuda aí. E sei lá, cara, tu quer mandar algum membro tomar no cu? Tu quer deixar o último recado? Pô, uma lista algum de vlogs, hein? Quer mandar algum ensinamento? Você que sabe, cara. Não, pô, vou mandar então, valendo, vai. Aí, galera, obrigado aí pelo convite, David. Valeu, Yuri. Tamo junto aí, quiser convidar de novo. Valeu, galera. É isso aí, cara. O Yuri, foda-se, cara. Já gravou uma vez, vai dar tchau pra mim. O dominão de Kiss, porque você é chato. Espaga de sem pai, tomou um esculacho. Você pode ser o que for, galã ou milionário. Não muda o fato que elas preferem o otaku. Elas preferem o otaku. Elas preferem o otaku. Elas preferem o otaku. Porque sai com boy otário. Elas preferem o otaku. Elas preferem o otaku. Elas preferem o otaku. Segue um boy otaku. Ela prefere o otaku. O nome dela é Ino, os cara vai. Eu tô rindo da cara dos fela. Que tomou um gelo dela, eu sou sai. No inverno eu tava sozinho. Nosso calor fez parar de nevar. Vapor sai da boca da Juninho. Chuva de cédulas no meio da névoa. Sabos da mamoxa. Vale do beijão lá, minha amor doce. Quer pedir Konoha, nossa corange blue. Tipo Renato e Naru, a noite somos break bones. Quebra tudo nessa porra. Nossa relação é mais secreta do que o rosto do Toby. Cês vão ter que ouvir. Opinião da nossa noite tá no microfone. Digivolume do meu quarto pra sex zone. Sex zone. Já faz tempo que a gente saiu daquela friend zone. Gata, se eu tô online, cê não fica alone. Tava cheia de papinho comigo no iPhone. Ela quer colar com chefes, moleque do 7. Oh, dominão de Kiss, porque você é chato. Espaga de sem pai, tomou um esculacho. Cê pode ser o que for, galã ou milionário. Não muda o fato que elas preferem o otaku. Elas preferem o otaku. Elas preferem o otaku. Elas preferem o otaku. Porque sai com boy otário. Elas preferem o otaku. Elas preferem o otaku. Elas preferem o otaku. Segue um boy otário. Chamo ela pra colar na sua casa e ela disse não. Vexame, bro. Na minha ela cola que eu nem preciso pedir pois na televisão. Tem grunge, bro. Não precisa se segurar. Pra relaxar, vamos tomar um saque. Ela é forte como a Sakura. Eu sou emo como o Sasuke. O que ela viu em mim? Que não tinha tu. Eu sou meio assim. Nunca parece. Como no show de K-pop a gente dança. Ela balança até não poder mais. Antes da gente poder quebrar cama, eu soltei pintada rimas.